Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é nosso programa de 1115 e nós estamos no último domingo do mês de junho, no dia 29 de 6 de 2025, onde a Igreja Católica comemora o dia de São Pedro. E também essa data é muito festiva por causa do futebol, né, Jorge? Bom dia, Jorge Reis. Mas quem ganhou foi o Palmeiras ontem. O Palmeiras ganhou. Tem alguma coisa a ver com o que você falou? Tá tudo feliz aí. Por causa do futebol? Não, Jorge. Jorge, o São José enfiou 4-0 no time aí. Até o São José. Não, Santo André também. Era Santo André. Eu tô dizendo que o primeiro campeonato mundial do Brasil, 1958, foi no dia 29 de junho. Ô, Rui, muito obrigado. Essa informação é... Não, é verdade. Eu nem lembro, nem imaginava. Pensei que você estava falando outra coisa, né? Não. Alguma festa também, além da de São Pedro, né? Então foi no dia do... Foi dia 29, então, o Brasil, de junho, que ele foi de campeão. De junho. Eu lembro 1958. Que eu estava tiro de guerra, né? Uhum. Saímos para ver. Naquela época fazia pool de rádio, quer dizer, era metade a Pan-Americana, a outra metade era Bandeirante para transmitir o jogo do Brasil. Legal. Então o Edson Leite era uma metade e o Pedro Luiz era a outra metade. Então você vê como as coisas modificaram, né? Bacana. Então vamos entrando no ar aqui com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, depósito de seu depósito, Polotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução e saúde para sua água. Agradecemos também aos Centros Espíritas, Associação Maternal Espírita, AME, né? O Anjo Ismael, a Casa do Caminho, o Jeffa, o Luz de Vida e o Paulo de Tarso. Agradecemos também o apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e também da Tenda de Umbanda Pai Jeremias e Vó Catarina. Sem esquecer também do grupo musical Castelã. Hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Fábio Dionísio e o assunto é interessantíssimo, vai falar sobre fisiologia da alma, as curas espirituais. Dando uma introdução, que a semana que vem também é um assunto, se Deus quiser, será o nosso querido amigo médium Edson Barbosa, que estará aqui conosco. E hoje o Fábio vai mostrar esse lado para a gente aqui também, né? Bom dia, Rodrigo Costa. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos que estão aqui conosco pela Rádio Vivência Espírita, aqui direto do estúdio Chico Xavier, pela Rádio São José dos Campos, né, do Vivência Espírita, mas também já deixo um alô, bom dia para os ouvintes da Web Rádio Semente de Amor, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e de São Francisco, Tobias Barreto, Sergipe, que está retransmitindo a gente aqui ao vivo. Além disso, a gente também deixa aqui o bom dia pelo YouTube, né, do quem está aqui assistindo a gente pelo Vivência, mas também pela Web Rádio Semente de Amor, lá de Campo Grande, Recanto da Prece Euripes Barçanufo, também de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e a Web TV Espaço Espírita Barra Velha, que assiste a gente aqui ao vivo. Né? Já deixamos aqui a pergunta aqui da enquete, né, que é se você aí deixa aqui a sua opinião, né, se o perispírito é o alvo principal das cirurgias da medicina do além nas curas espirituais. Então deixa aí a sua opinião, né? Se acredita que o perispírito é o alvo, é o foco ali nas curas e cirurgias espirituais. E a gente vai lendo aqui as perguntas. Deixem perguntas aqui para o Fábio, né, que vai estar participando com a gente aqui hoje, né, que está aqui conosco. Mas a gente já abre também os telefones aqui, o Tião está lá fora. Vocês estão vendo aí o Silvio aí atrás, mas o Tião também está lá nos telefones. Então ligue para nós, a gente vai sortear hoje um livro, né, do Carlos Baccelli, né, pelo Dr. Inácio, pelo Espírito Dr. Inácio Ferreira, que é transgênero. Né? Então, é um tema aí ultimamente que vem sendo muito debatido por vários estudiosos, né, no mundo todo, em torno do qual ainda existe uma desinformação e preconceito. Então, o Dr. Inácio narra esse livro aqui para o Baccelli, e aí a gente deixa aqui para os telefones abertos para quem quiser participar do sorteio, ligue para nós, telefone 12-3921-3009, e diga que quero participar do sorteio. Carlinhos? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Silvio. Bom dia, Sebastião Varuto. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler uma mensagem do Espírito Tiaguinho, Virtudes e Valores, com a psicografia de Jorge Reis. Nós vamos ao item 19, fraternidade. É importante que os homens vivam em fraternidade, onde os povos e nações proclamem a liberdade e a igualdade de direitos promova a felicidade. Queridos vivencianos, mais uma vez reunidos aqui em nome de Jesus, para esse domingo abençoado, onde buscamos fazer o nosso religare junto à espiritualidade maior, a fim que possamos agradecer hoje pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos, e porque estamos aqui graciosamente recebendo o nosso querido irmão Fábio Dionísio, lá do irmão Sheila, que vem nos falar sobre filosofia das curas espirituais. Vamos envolvê-lo com carinho para que ele possa discorrer tudo o que preparou para nós e para as perguntas que virão, com certeza. Agradecidos mais uma vez, vos pedimos, Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre, manifestado em nossas vidas. Pai, eu sou grato hoje porque eu sou na terra, assim como eu sou em vosso coração nos céus. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será a fisiologia das curas espirituais. E nós estamos aqui com o engenheiro Fábio Dionísio, presidente da editora Dionísio, presidente do Recanto de Luz e Pronto-Socorro Espiritual em Mancheira, da cidade de Ribeirão Pires. É palestrante que viaja quase o Brasil todo levando os ensinamentos da nossa querida doutrina espírita. Bom dia, Fábio Dionísio. Bom dia para vocês todos, os ouvintes, pessoal da Vivência Espírita. É um prazer estar com vocês, compartilhando um pouco o que a gente aprende aqui nas reuniões de cura e cirurgia espiritual que ocorrem no Recanto de Luz Irmã Sheila, aqui em Ribeirão Pires. Fábio, fisiologia das curas espirituais. O que significa fisiologia, para que a gente possa esclarecer bem aos nossos ouvintes, que 80% não são espíritas, né? Isso foi, até vou retroceder um pouco. Uma vez eu fui convidado para dar uma aula e era um médico responsável, médico espírita responsável. E ele me jogou o tema, falou assim, eu gostaria que você falasse da fisiologia das curas e cirurgias espirituais. Eu confesso para você que eu, como ignorante, eu tive que pesquisar. Falei, que será que é esse negócio de fisiologia? Eu fui lá, procurei, não é óbvio para mim, porque eu não sou médico, mas para um médico é óbvio. Sob o ponto de vista da medicina, sob o ponto de vista da biologia, tudo que está relacionado com as funções orgânicas que tem a ver com a vida, né? Que são necessários para a vida. Mas ele tem um sentido muito mais amplo, porque a origem é grega, né? Físio, physis, a origem, significa natureza. E logo é tudo que é estudo, né? Então é estudo da natureza das curas espirituais. Seria exatamente isso, o estudo da natureza das curas espirituais. Eu vi aqui, fazendo um estudo também, um levantamento a respeito dessa fisiologia da alma, porque nós temos o espírito, o perispírito e o corpo físico. Aonde funcionam essas curas espirituais? O principal objetivo das curas, na verdade, é o espírito. Esse que é o principal objetivo. Porque o espírito que adoece e faz com que o corpo adoeça, né? O perispírito é a ponte com o corpo, mas é o espírito que é responsável pelas disfunções que ele acaba criando. Óbvio que durante o processo de cura e cirurgia espiritual se busca o restabelecimento do equilíbrio, se busca a cura. E um dos pontos principais de ataque sob o ponto de vista da medicina é o perispírito. E quando é necessário atuar no corpo físico, porque a coisa já está desandada, né? A atuação ocorre também no corpo físico. Mas o Dr. Arthur Neiva, o espírito benfeitor responsável, lá no começo, quando eu me envolvi, né? Nesses trabalhos, fazem 18 anos agora. Agora eu estou atingindo a maturidade, 18 anos. Ele sempre dizia que, na verdade, o principal objetivo é a cura do espírito e não do corpo. Nós temos falado de perispírito. O que que significa perispírito para que a gente possa orientar os nossos vivencianos? O perispírito é um campo... eu vou simplificar. É um campo eletromagnético que envolve o corpo físico, né? Ele faz parte da constituição do próprio espírito. O espírito tem um corpo espiritual. Para quem é católico, é só lembrar do corpo espiritual de Paulo de Tarso, né? E que é o corpo que não morre, o corpo que, quando você desencarna, vai com você. Esse corpo espiritual, ou perispírito, ele é o modelo organizador biológico do corpo físico. O corpo físico é um reflexo dele. Ele, na realidade, é que dá estabilidade, equilíbrio, faz com que ele cresça, faz com que ele funcione, o corpo físico, né? Tanto que o André Luiz chamou de modelo organizador biológico do nosso corpo. Então, ele é parte da constituição, podemos dizer assim, do próprio espírito. O espírito tem um corpo para poder se expressar e fazer uma ponte com o mundo físico. O corpo espiritual é como o espírito atua no mundo físico, através de uma entidade, um organismo, que não passa de um grande campo eletromagnético, que tem funções, que tem células, a exemplo do corpo físico. É que é semimaterial, né, Fábio? O perispírito é semimaterial, né, ainda? Porque muitas pessoas acham que o perispírito é imaterial. Imaterial é só o espírito, né? Imaterial porque a gente só conhece matéria e espírito, né? Agora, o perispírito ele é semimaterial. Então, ele é tênue ele do que o corpo físico. O corpo físico é grosseiro. Mas o perispírito ainda é material. É que a gente não consegue enxergar. Ele é tão mais sublime, né? Quintessenciado, como fala, né? Que a gente não consegue enxergar ele, mas ele é de uma maneira rude falando, ele é físico ainda. Agora, é interessante na colocação que o Rui fez aqui no começo, porque o grande objetivo, como você falou, das curas e da cirurgia é no espírito, porque tudo começa no espírito, né? Tudo começa. E o espírito passa para o perispírito. E como o corpo é reflexo do perispírito, vem para o corpo também. Mas a atuação é no perispírito com reflexo no corpo, né? Quer dizer, então, na realidade mesmo, né? A cirurgia espiritual ela dá o resultado no perispírito, que a gente não enxerga, mas principalmente no corpo, que a gente enxerga, né? Isso. Só para você ter uma ideia, o André Luiz e o Emmanuel também, não foi só o André Luiz. O Emmanuel, no livrinho que ele... ele ditou o livro para o Valdo Vieira e para o Chico. Ele fala que no mundo espiritual existe matéria, obviamente, que é quinta essenciada, como você disse, e nós poderíamos ter a série estequiométrica. Nós temos uma tabela periódica que poderia ser desenvolvida no mundo espiritual. Existem elementos químicos, só que é num outro campo vibracional, está num outro campo de vibração. E essa tabela periódica, ou série estequiométrica, como queiram, ele é muito mais extensa, ela seja, tem muito mais elementos químicos do que o nós temos aqui na Terra, né? Nós estamos por volta de 104, 110 elementos químicos, e eles têm muito mais elementos. Então, é matéria constituída por átomos, só que são átomos que estão num campo de vibração diferente do nosso. Alguns chamam em dimensão vibracional diferente da nossa. A atuação, o desequilíbrio, por exemplo, a doença, ela desce sempre do perispírito para o corpo físico, né? A maioria das vezes funciona desse jeito. Primeiro se instala no perispírito e do perispírito depois desce, e a palavra desce significa desce em termos vibracionais, para a matéria. Então, quando você tem um processo de um trabalho de cura, se busca o reequilíbrio do perispírito para que ele reflita no corpo físico. Só que tem situações em que é necessário atuar também no corpo físico. Você, por exemplo, está com CA, pegou um que está com câncer, já está com problemas no corpo físico, ele já aparece lá no PET scan, você está cheio de problemas a nível do corpo físico. Não dá só para restabelecer o perispírito para depois ele consertar o corpo físico. É uma questão de tempo, né? Já tem que atuar também no campo físico. Então, as cirurgias também acontecem no corpo físico. Desmaterializações, cirurgias com cortes, com sutura, encapsulamento, são todas técnicas que são usadas a nível da matéria. Mas sempre o objetivo principal é atuar no perispírito para que ele volte a ser um campo estável, equilibrado e possa manter a sua principal função, é que manter o corpo físico, né? Ele é o modelo organizador biológico do corpo físico. Então, se ele está bem, o corpo físico vai ficar bem. Isso que eu ia te perguntar, Fábio, porque você a gente fala muito aqui de somatização, né? Que é quando vem do espírito para o perispírito e passa para o corpo, né? Somatiza numa doença, alguma coisa assim. Mas também funciona ao contrário, então, que você está dizendo. Também é possível modificar o perispírito por comando de pensamento, sim, por exemplo, ou pelo corpo modificar o perispírito também. Com certeza, porque quem desequilibra a estrutura, essa estrutura que eu chamo de eletromagnética, porque na verdade é um campo, é um grande campo, né? Mais sofisticado do que um campo eletromagnético que conhecemos. Quem cria desequilíbrios é o espírito, através de pensamentos, através de emoções, através de sentimentos de culpa, através, inclusive, da culpa, né? Na consciência, o espírito sabe que tem culpas, né? E isso acaba criando, na verdade, desarmonizações a nível do campo espiritual. Por isso que a gente diz que... a gente não, né? Eu apenas estudei o que é dito, inclusive, pela doutora Marlene Nobre, da Igreja Marlene Nobre, que nós temos condições, inclusive, de restabelecer o equilíbrio e chegar, um dia vai chegar, que nós poderemos fazer a autocura. E, inclusive, isso já acontece, e acontece conosco, mas nós não percebemos. Quantas vezes nós criamos desequilíbrios, porque nosso estado emocional não está legal? Por exemplo, você está num estado de depressão. O estado de depressão, inclusive, influi no sistema imunológico do corpo humano. E aí começa a se instalar desarmonias no perispírito. A médio prazo, longo prazo, isso pode gerar problemas no corpo físico. Aí você sai do estado de depressão, passou aquele período. Você mesmo restabelece o equilíbrio do perispírito. É possível, inclusive, nós fazemos isso. E vai chegar o dia que isso vai ser natural. Por exemplo, por que cargas d'água Jesus não adoece? Ou espíritos de muita luz não adoecem? Porque eles são extremamente equilibrados emocionalmente, em termos de pensamentos, em termos de consciência, inclusive, porque eles já superaram os problemas que eles tinham criado lá atrás, já consertaram, já se reharmonizaram com a vida, com tudo e com todos. Então, eles não têm desequilíbrios, eles não têm como criar desarmonizações. Se eles encarnassem, né? Obviamente, eu estou falando de um espírito de luz que encarnasse. Fábio, agora, ao contrário, né? Se a gente pensar ao contrário, um espírito aqui, nós encarnados, ficamos doentes, nos degradamos de alguma maneira e morremos, né? Desencarnamos. O perispírito volta doente para lá, né? Volta. Por isso que tem hospitais no mundo espiritual, para justamente poder tratar doenças que o perispírito leva. Você tem um CA, o corpo físico morre, mas o CA está no perispírito. É necessário que seja tratado. Agora, tem a questão da meritocracia. Nem todo mundo tem o mérito, às vezes não é nem questão de mérito, nem todo mundo vai ser curado porque precisa, inclusive, continuar doente no mundo espiritual por uma necessidade evolutiva. Quantos doentes estão no umbral? E eles não estão sendo tratados. Talvez o dia que sejam resgatados, passem pelo tratamento. Talvez, nem todos, hein? Talvez passem pelo tratamento. Fábio, então, da mesma forma... Oi? Não, desculpa, que a gente, como não está de frente a frente aqui, a gente fica atrapalhando a pessoa. Pode concluir, Fábio, depois eu pergunto. Então, quando você precisa ser curado, ou tem mérito para ser curado, pode ser duas situações, você vai para um hospital espiritual, como aquele que é administrado pela veneranda irmã Sheila, lá em Alvorada Nova, e faz tratamento lá, até se curar. Mas nem todo mundo é curado, não. Tanto que muitos voltam desarmonizados em termos de perispírito e acabam tendo doenças no mundo físico quando estão encarnados. O que eu ia falar, você conheceu bem ele também, né? Não sei se você conheceu pessoalmente, nós conhecemos o Jairo Velar, né? O Jairo Velar que também tinha muita informação sobre o irmão Sheila, né? E o Jairo Velar desencarnou faz algum tempo também. E ele é autor de alguns livros legais que eu gosto, né? Principalmente A Faxina, que é um livro onde mostra exatamente as doenças no plano espiritual. Mas é interessante que tem doenças que são rápidas, né? Que são rápidas. Chega lá, o perispírito consegue se curar rápido, dependendo do lugar que ele vai. Agora, por exemplo, a droga, né? Que você degrada até o próprio perispírito mesmo. O que ele informa lá é que muitas vezes nós renascemos com um problema por causa de uma encarnação anterior, você ter prejudicado o perispírito. Quer dizer, até no plano espiritual tem doenças que são difíceis de curar, né? Sim, e também tem a questão de você permitir a cura. É curioso, mas o espírito, se ele tem um sentimento de culpa muito forte, ele não quer, ele se é autopunição, ele inclusive questão da autopunição. Agora, existem coisas que você cria no seu corpo, por exemplo, um suicídio. Eu vou dar um exemplo ao extremo, né? O suicídio, ele não está simplesmente afetando o corpo físico, ele afeta o perispírito. Se você não for curado, o perispírito continuará com aquela área afetada. Você reencarna, como tem uma área afetada, aquela área não consegue gerar, naquela zona do corpo físico, algo equilibrado, né? Então, se reflete no corpo físico. Vou dar um exemplo. Você estourou os miolos. Volta para o mundo espiritual. Aí, depois, passa por todo aquele processo, né? Os resgates, a retirada do fluido vital que o suicida acabou levando junto, passou pelo processo, acabou se reharmonizando, aí ele vem para uma nova reencarnação. Muitas vezes, a área do perispírito no cérebro continua afetada. Como ele é o modelo que organiza o corpo físico e mantém as funções do corpo físico, né? O espírito faz tudo isso através do perispírito. Se aquela área que está afetada não foi regenerada, vai ter o corpo físico no cérebro, aquela área também não vai ser equilibrada. Ela vai estar com problemas, defeitos e assim por diante. Ô, Fábio, explica para a gente qual a diferença entre corpo e alma. Porque aqui está dizendo que grande parte das nossas doenças são ocasionadas pela alma. E nós falamos muito em espírito. Qual a diferença de alma e espírito para os nossos vivencianos saberem distinguir? E até vou um pouquinho além nessa pergunta, Rui. Permite aí eu tomar, né? Você tem outros corpos também, não tem, Fábio? Né? Corpo mental, corpo casual, corpo vital, né? O perispírito não seria uma simplificação duplo etéreo, né? Que é o corpo vital, né? Duplo etérico. E o perispírito seria uma simplificação? O que você acha que é, Fábio? Teu entendimento. Eu vou me permitir dar uma alongada, inclusive para facilitar muitas vezes o entendimento. Veja uma planta. Pegue uma planta. Aliás, o perispírito, ele foi provado por cientistas justamente porque se identificou campo eletromagnético que mantém a planta. Né? Isso foi em russos, foram russos, dois russos, em 1942, estudando por que a planta crescia daquele jeito, por que formava sempre a folha da mesma forma, né? O que dava na realidade as características de uma determinada orquídea. Não foi orquídea, mas vamos imaginar uma orquídea. Existe um campo eletromagnético que seria, entre aspas, o perispírito da planta, não é esse o termo que se dá, né? E esse campo eletromagnético sempre faz com que a planta mantenha aquelas características. A folha envelhece, aí ele organiza a formação de uma nova folha, aí vem a folha, vem a flor e assim por diante. No corpo físico é a mesma coisa. Quem está liderando, quem está organizando o corpo físico é o perispírito, que é um grande campo eletromagnético que tem células, tem órgãos, tem sistemas que fazem com que o corpo físico se desenvolva dessa forma. Claro que existem automatismos, mas aí seria sofisticado demais, perfeito? Então, acho que agora ficou claro porque a gente pode fazer uma comparação entre uma planta, porque ela cresce daquele jeito, porque ela se regenera daquela forma, porque ela se multiplica e assim por diante. O corpo físico é a mesma coisa. Agora, como você comentou, na verdade, nós temos muito mais corpos que genericamente nós chamamos de perispírito. Aliás, quem genericamente chamou de perispírito foi Allan Kardec, né? O André Luiz, inclusive, ele comenta num dos livros, não tenho certeza, nos Domínios da Mediunidade, que nós deveríamos prestar mais atenção aos espiritualistas, porque nós temos mais do que dois corpos. Fala perispírito e corpo mental, que são aqueles que nós mais conhecemos no mundo espírita, na lida espírita. Nós devemos prestar atenção porque temos muito mais corpos do que isso, que deveríamos estudar mais os espiritualistas. O perispírito, propriamente dito, é um nome sucinto que engloba o corpo causal, ele chama-se, o perispírito também chamado corpo astral, por André Luiz. Né? Ele tem um perispírito propriamente dito, que seria o corpo astral, e tem o causal, e tem o duplo etéreo, que é o corpo vital que você citou, Rodrigo. Então, nós temos, assim, simplificadamente, o perispírito é constituído por dois corpos. O perispírito propriamente dito, que alguns chamam de corpo causal, e o duplo etérico, que é o corpo vital, o que mantém a vida na matéria. É através do duplo etéreo que nós temos o combustível, entre aspas, né? O combustível. Seria para o ectoplasma? Seria o ectoplasma? O fluido vital? Ele é constituído principalmente pelo ectoplasma. Principalmente. Eu esqueci da resposta do Rui, que foi a primeira pergunta que foi feita. Segundo Kardec, o espírito, quando está encarnado, nós passamos a chamar de alma. Então, é o espírito que está encarnado. E quando nós voltamos ao mundo espiritual, nós desencarnamos, então o termo que se usa é espírito. Mas eu tenho uma curiosidade. Léon Denis, ele inverteu isso. Em alguns livros dele, ele inverte isso. Mas, basicamente, se a gente seguir Kardec, nós temos o espírito encarnado, nós passamos a chamar ele de alma. Fábio, só para a gente deixar mais um pouquinho mais transparente até, do duplo etéreo, você citou e o Rodrigo também perguntou, o duplo etéreo é totalmente material, só que a gente não enxerga ele, né? Tanto que o duplo etéreo ele não vai com o perispírito. Quando a gente desencarna, o duplo etéreo vai com o corpo. Ele não vai com o corpo, ele se dissolve, né? Muitas vezes acontece de videntes, de médiuns, enxergar a pessoa lá na casa, alguma coisa, e na realidade é o duplo etéreo que ainda está por ali. A diferença é que o duplo etéreo não tem vida, ele não se movimenta. Quando você vê um espírito paradão lá, num canto, que ele não tem movimento nenhum, é o duplo etéreo dele que está ali, que em 40 dias, mais ou menos, ele se dissolve. Volta para o meio ambiente, que ele é composto do material daqui também, né? Então, ele não volta com o perispírito. É como se a gente dissesse assim, são quatro, né? Tem espírito, perispírito, duplo etéreo e corpo. Digamos que o duplo etéreo é amiguinho do corpo mesmo, total. Então, ele se dissolve junto com o corpo. E o perispírito é amigo do espírito, volta com ele para o plano espiritual. Mas tem uma exceção, Jorge. Diga. Quando você entra em confronto com as leis divinas e você comete o suicídio, você leva fluido vital junto. Ele acaba sendo... E é o que cria o desequilíbrio, inclusive, no espírito. E ele vai nas zonas umbralinas, ele fica, sei lá, se ele ficar numa zona umbralina, justamente para poder purgar, para poder tirar esse elemento que ficou com ele, porque não houve autorização para que ele fosse retirado. A maioria das vezes o espírito desencarna e tem a equipe espiritual que dissolve todo aquele fluido vital, né, para que não seja inclusive utilizado pelos espíritos que ficam em busca desse alimento, entre aspas, né? Então tem as equipes que dissolvem tudo o que sobrou com relação ao espírito, né? Com relação ao fluido vital, mas quando não existe essa autorização, acaba levando também e gera um desequilíbrio, uma desarmonia mental, né? No espírito, até que aquilo se dissolva e seja retirado e acabe saindo e ele volte a ficar somente espírito e corpo espiritual, ou hiperespírito. É a única exceção que eu sei, que eu conheço. Bacana. É interessante também, tem um dos livros, não sei qual que é o livro do André Luiz, não sei se é o caso de 5 desencarnações, eu acho que é o Obreiros da Vida Eterna, né? Que exatamente o corpo está indo para ser enterrado e está cheio de gente ali para sugar a energia dele. E até tem um que vai ser enterrado, que ele está bem, né? É uma pessoa que está muito bem, vai ser enterrado, e na hora que chega ainda para enterrar mesmo lá na sepultura, os mentores que estão ali ainda retiram mais ainda para não deixar nada nele, para não ser o corpo não ser perturbado por saqueadores que existem dentro dos cemitérios, né? Coisa muito, parece coisa de filme de assombração, mas é verdade, né? É verdade. Eu só espero que a gente não esteja assustando aqueles que não são espíritas e que estão ouvindo o programa. É igual quando as pessoas falam dos guardiões, que muito nos terreiros de Umbanda fala muito dos guardiões dos cemitérios, essas coisas as pessoas pensam que é coisa de só esotérico e até também sobrenatural, essas coisas. Não tem nada disso, existem os protetores dentro de todos esses lugares. É que eles não dão conta também, às vezes, eles não dão conta de proteger tanto. Né? Que é muita gente para poder saquear, muita gente para poder. Saquear essa energia, né? É. Então, essa puxar energia. A energia dos corpos que ainda estão indo por ali. Mas é cheio de protetores lá dentro também. E, Fábio, como que funciona o corpo mental? Legal, boa pergunta. O corpo mental, ele está numa dimensão vibracional acima do próprio corpo espiritual, né? Tudo leva a crer. Eu estou fazendo afirmações baseado no que a gente estudou com André Luiz e Emmanuel, né? E com a doutora Marlene Nobre, não só... hoje ela também é desencarnada, né? Mas na época ela estava encarnada. O corpo mental, ele é a sede da mente, quando a mente fica localizada no corpo mental, e o corpo mental, segundo André Luiz, é o modelo organizador biológico do perispírito. Da mesma forma que o perispírito organiza o corpo físico, o corpo mental organiza o perispírito. Muito interessante, né? Porque é como se fosse camadas, né? Camadas que então se um serve como modelo para o perispírito que está conectado com o corpo, e conecta como, né? Através de plexos, centro de forças. Aliás, eu queria fazer uma observação. Existe um livro uhum. do grande e egrégio Edgar Armand, que chama-se Psiquismo. Esse livro explica tudo como funciona isso, né? Então, o Edgar fez um trabalho maravilhoso explicando como o espírito ele controla o corpo físico. Chama-se Psiquismo, um livro simples. Ele é grande em altura, né? Em dimensões, mas deve ter umas 12 páginas, 14 páginas. Uma obra de arte. Ô, Fábio, a nossa doutrina, nós falamos de reencarnações. Aonde está gravado as nossas vivências aqui na Terra que nós levamos para o mundo espiritual e que muitas vezes são cobrados lá no mundo espiritual? A sede da memória integral é o perispírito. Tudo está no perispírito, é a sede da memória integral. Fábio, falando ainda de corpos, né? Um que todo mundo conhece, até os leigos conhecem, é a aura, né? Também é mais um. Não é? Se a gente for imaginar, é mais uma capa que existe aí. E o formato da aura é o formato do nosso corpo também. E ali que está o reflexo de quem... ali é uma leitura também que as pessoas fazem. Tanto que já existe até a foto Kiliran aí, né? Kiliran, que tira isso. A fotografia da aura. É só que ela tira naquele momento. E aqui em São José dos Campos, vocês que não estão em São José... hoje, nos ouvindo e nos vendo, existe uma religião que foi fundada por um ex-espírita, né? Que é o Giuseppe, foi amigo do Rui também, né? Fez curso de aprendiz do Evangelho, fez todas as coisas aqui, e ele fundou uma religião que chama-se Litáurica. Quem que entrar aí na internet, alguma coisa, ver sobre Litáurica. E a Litáurica se baseia tudo na aura. O estudo é todo em cima da aura. Eu acho muito legal a Litáurica. Quem estudava muito a Litáurica era o Helder, nosso amigo Helder. Gostava muito. A única coisa que eu não gosto muito dele é que eles falam mal de todo mundo, né? Então, não sei se é característica de certos. E ele dizia lá, que, né, ele era a reencarnação de João Batista. João Batista, é. Então, ele mesmo pesquisou a vida dele e descobriu. Então, gostava de jogar a verdade, né, para todo mundo. É, não. Na realidade, existe até uma rádio, Rádio Litáurica, que é São José dos Campos, que passa um monte de coisa legal, música muito legal. Muita coisa espírita também, né? Não, mas é totalmente espiritualista, né? Totalmente espiritualista, só que ele se acha um pouco maior, né? Então, quando a gente se acha melhor do que os outros, aí fica meio... Desculpa aí o pessoal da Litáurica que estão me ouvindo, mas essa é a impressão que se passa. Eu sinto mais ou menos com o que aconteceu com o Valdo Vieira, né? Ele resolveu criar, né, a Conscienciologia, o Projecionismo, que é o Espiritismo com outras palavras. Uhum. Inventou outras palavras, mas é a mesma coisa, né? Só tirou Jesus da doutrina espírita e criou a filosofia científica só com outras... Talvez ele seja um pouco mais atendido. Não é uma crítica, assim, né? É uma observação, né? Talvez, assim, o que eu vejo, por exemplo, eles... Do Espiritismo, eles acham que estão um passo à frente. E das outras religiões, eles falam muito mal. Então, se preocupa muito com isso, em degradar as outras religiões. No caso do assim, daqui, tá, né? Daqui. Então, a religião litoral. Mas vale a pena conhecer. Tem até um livro muito legal deles que chama Jesus, A Vida de Jesus Ditada por Ele Mesmo, né? Que é um livro que eles... É um achado que eles têm aí. Eu já li esse livro, gostei de algumas coisas, achei muito legal. E outras coisas não gostei também, mas vale a pena a gente ler, né? Esse livro é de um médium argentino. Uhum. Disse que ele veio perdido no tempo e a Argentina foi o outro. Coelho Fernandes. Diamantino Fernandes. Não, aí já é o autor brasileiro, né? O tradutor aqui, tá. Eu acho, talvez. Ele veio vindo da Alemanha, não sei de onde, ele chegou na Argentina, e da Argentina que nós pegamos a versão. Ernesto Volpi. Ernesto Volpi, a vida legal, de Jesus ditada por ele mesmo. Ditada por ele mesmo, legal. Mas é como a doutrina espírita nos orienta. Pode ler qualquer coisa, né? Pega qualquer coisa para ler, leia. O que for bom, a gente fica pra gente. O que não for bom, deixa para lá. E pronto. Como pode ter ensinamentos muito bonitos aí em qualquer religião que a gente conheça, em qualquer doutrina, em qualquer filosofia. E a gente gostar de certas coisas, e os outros, se não gostar, também não precisa fazer nada, só falar que não gostou e pronto, né? Mas tem também, chamou a atenção de falar da Litáurica também, que eles estudam bastante a aura. Tinham aqui no shopping do centro da cidade, eles tinham uma banca lá, onde a pessoa chegava e tirava a foto da aura, botava o dedo lá e saía com a leitura lá. Mas, na realidade, o que eles fazem para curar as pessoas? Quando a pessoa chega lá, eles fazem um estudo da aura da pessoa. Então, é mais um corpo que todo mundo sabe que tem. Todo mundo, a minha aura. Hoje ele não está com a aura boa. Hoje ele está meio danado. Não está bem. A aura dele está feia. Outra aura está... Nossa, você tem uma aura tão bonita. Fábio, será que a aura não é uma energia assim, que emana de um dos corpos? Essa é uma dúvida que eu tenho. Eu vejo, pelo que eu estudei com o André, que a aura é, na realidade, a expressão que nós chamamos de psicoesfera. A psicoesfera é o resultado da emanação desse campo eletromagnético. Nós temos energias, e essas energias são emanações, entre aspas, né? Acabam sendo emanações que nós temos do próprio corpo espiritual, o próprio perispírito. Como nós somos um campo eletromagnético, como nós soltamos ondas, já que é um campo eletromagnético, você emite ondas o tempo todo, emite energias radiantes. Essas energias radiantes constituem a psicoesfera do homem, né? do ser humano. Então, não é que é um corpo. Na realidade, é o resultado das radiações desse campo eletromagnético, essas energias que estão nos envolvendo, né? Então, final, não prova nada, né? Então, ela não prova nada. Ela não prova que existe uma alma, né? Ela é só um corpo. Qualquer corpo tem energia magnética. Pode refletir ali no, tem. Na foto, a planta, né? Tem. A planta tem, os animais têm, todos têm. Mas a gente tem, a gente sabe que existe a mônada, né? Que também seria a alma da planta, né? Não, a mônada é o princípio espiritual. É o princípio. Alma é quando é homem, né? Já encarnado. Fábio, só um pouquinho, nesse sentido aqui que o Rodrigo falou agora, que seria só um reflexo, mas na realidade, por exemplo, quem estuda profundamente a aura, ele busca muitas outras encarnações. Ele não só vê o momento. A aura não só reflete o momento da gente. Então, se você vai buscar na aura outras emanações, outras informações de, e até de encarnações anteriores, como os litáuricos garantem nos estudos, é porque está gravado ali. Então, ela tem algo permanente ali, o tempo todo. Ela reflete tudo o que está acontecendo no momento. Inclusive, a foto Killeran é muito assim. Você vai lá, você põe o dedo, você tira a foto. Aí ele faz a leitura. Ó, você é assim, você está assim, você está assim. Você sai lá fora, alguém xinga você, vai lá e bota o dedo de novo. Vai estar totalmente diferente, né? Então, mas ela tem profundidade. E a aura também tem cor, né? Ela varia de cor. Desculpe. Desculpe você, Fábio. Pode falar, por favor. Na verdade, é o seguinte. Toda a memória... Tudo, todas as coisas que nós vimos, que nós ouvimos, que nós sentimos, que nós fizemos, estão registradas na nossa memória. Essa memória fica no perispírito. Tudo isso, na realidade, acaba afetando o que nos envolve. Então, a emanação que tem na aura, pelo que eu aprendi no espiritismo, né? Eu não estudei essa teoria, esse livro que você comentou, aliás, né? Para dizer a verdade, nem sabia da existência. Vamos ser muito honestos. Até aqui em São José só aparece. É uma religião, né? É uma religião que eles criaram, né? Uma filosofia, sei lá. Nem sabia. Uhum. Então, como nós somos um campo eletromagnético, nós refletimos o conteúdo que está no perispírito. Então, o que você vê através da aura é resultado do que você tem dentro, o que você é. Porque o campo eletromagnético, ele reflete a tua frequência vibracional, a teus comprimentos de onda que você emite, né? Isso é física, inclusive, não é nem espiritismo. Então, quando você, por exemplo, fica pé da vida e aparece na aura aquele raio, aquelas coisas que saem, ou aquelas coisas vermelhas, né? Como se fossem flechas, isso, aquele outro, na verdade, é o resultado daquilo que está dentro de você, né? Você reflete afetando o campo eletromagnético, afetando as tuas radiações, que são emanações, né? Então, a aura, na realidade, são as emanações que são geradas pelos nossos estados emocionais, pelos conteúdos evolutivos do próprio espírito, do próprio espírito, né? Eu ia falar perispírito, mas é espírito. Eu vejo desse jeito. Eu vi aqui, né, chama fotografia quirliangrafia. Foi feito por uma descoberta russa, né, pelo Dr. Semyon de Kirlian. Então é o nome dele, vai o nome dele. É interessante. Fábio, muito bem colocado essa última aí, sua, da aura. Muito bom mesmo. Deixa a gente falar sobre quem está ligadinho com a gente aqui desde o começo. Ó. Quem entrou primeiro aqui hoje foi o Manuel Gouveia. Deu um bom dia. Né? O Enio de Azevedo Maia também aqui conosco. O Iramir Marques, como sempre. Iramir... Oi, todas as vezes eu pergunto para o senhor, Iramir não quer fazer entrevista, não? Nunca. Passa para mim o telefone, o WhatsApp dele, que eu entro em contato com ele. O Iramir está fugindo. Você tem que fazer, Jorge, você tem que fazer que nem eu fiz com o Felipe. Felipe, que dia você pode? Pô, tal dia. O Rui, anota aí o dia. Tem que ser assim mesmo. A gente pega ele de surpresa, né? É surpresa, não é surpresa, não. Surpresa. Os Azul Moura, hoje está lá em Natal. Um abração, doutor Benedito Figueiredo de São Paulo também, que feliz domingo. A dona Maria Alexandrindo, aqui, que está conosco todos os domingos. A Joélia Vasconcelos dando um bom dia. Cleide Bessa também. O Carlinho da Câmara também dando um bom dia, mais nada. Eli da Silva, bom dia de Juiz de Fora. Eli, por favor, dois aniversários, dia 4 da minha neta, viu, Carlinho? A Maria Júlia. E dia 6 da sobrinha, a Geisa. Né? Depois a gente comenta lá no... Sueli Castelo Branco, dando um bom dia aqui para nós também. O Edson Andrade, bom dia a todos os amigos do Vivência. Oriovaldo Ângelo Teixeira, bom dia família vivenciana, bom dia Fábio. Um abençoado domingo a todos e um ótimo trabalho. A Fernanda Cassal, bom dia amigos. Um abraço especial ao Fábio na crise e na dona Cida, viu Fábio? Antes da Fernanda tá... Já passando para você mandar um recadinho para elas. Antônia. Muito Varoto. Obrigado. Antônia Varoto aqui também ligadinha conosco. O Oswaldo Barbosa, Bom dia, família Vivenciana. Lá vamos nós para mais um abençoado domingo. Nada melhor que iniciar com este programa. O assunto a todos atrai. Lembrando, né, o Oswaldo é aquele que está conosco sempre aqui, fazendo programa, e tem um trabalho de curas espirituais lá na Framã, Fraternidade Maria de Nazaré, que fica lá no, na Vila Industrial, né, o Jardim Tatetuba. Terça-feira à noite. As terças-feiras à noite, é. E o médico, o doutor Albert, também, que trabalha lá com Barbosa, tem feito muitas coisas interessantes, um trabalho muito sério que o Barbosa faz há muitos anos, né? E, para emendar, lembrando que sábado que vem nós teremos aqui na nossa região o Edson Barbosa com a equipe do Irmã Sheila. Você vem, Fábio? Eu pretendo vir. Legal. Depende do homem lá em cima. Ah, tá bom. Depende então, dele. A gente vai conversar com ele, então, para ele liberar você, tá bom? É... Aí é a gente que não aparece lá e pronto. O Fábio vem, mas vocês não. Exatamente. Aí vai ser lá no CEPAC, lá em Jacareí. Daqui a pouco a gente coloca o cartazinho aí com o endereço. Já coloquei aqui no WhatsApp. Tá? Se vocês não estão no WhatsApp do Vivência Espírita, já entra, manda mensagem aqui para mim. Rodrigo, passa o endereço aí. O endereço aqui é na Travessa Catarina Magela Ramos, número 59, Jacareí, Vila Zezé. É, do jeito. A sigla é CEPAC, CEPAC. Charlie, CEPAC. É reabilitação. Charlie Eco, Papa, Alpha, Charlie. Lá é um lugar de reabilitação de pessoas com problemas de mobilidade, assim, crianças e tudo. E é muito grande. O Marquinhos vai estar lá? O Marquinhos sempre está lá, né? Começo da estrada que vai para Santa Branca. Exatamente, né? Ali perto da estrada de Santa Branca mesmo. Mas fácil ir lá. Começa lá a partir das 7 horas da manhã, para ir acompanhado, né? Não precisa de agendamento nem preparo prévio, né? Levar uma garrafa de água com seu nome, ir alimentado com roupas confortáveis, né? Senhoras, evitem meia calça e salto alto, e é indispensável ir com acompanhante, como eu falei. E se puder, levar 1 quilo de alimento não perecível para ajudar famílias assistidas, né? Se puder. Né? E aí vai ter a harmonização musical do Jorge Reis. Jorge Reis e o Dinho vem também. O Dinho vem também com a FIA, porque eu convidei eles ontem, né? Porque com o Dinho junto e a FIA, a gente tem mais garantia do som ficar melhor, né, Carlinhos? O Dinho não pode faltar nessas, não, porque ele ajuda demais também. Além de... Cada dia eles estão ficando melhor, ele e a FIA. Você viu ontem lá? Maravilha. Nossa, eles cantaram Ave Maria no Morro lá, que é brincadeira. Eu fiquei emocionado com a FIA e ele cantando, né? Muito legal mesmo. E cada dia é o treinamento, né? Os dois sozinhos lá em São Sebastião, acho que eles não fazem outra coisa mais, só cantar lá, né? Então estão treinando bastante. Aqui, continuando aqui, o João Paulo Gonçalves de Paulista, Pernambuco, conosco, Daniel Melo. Bom dia, amigos vivencianos. Antônia, mais uma vez, bem-vindo, Fábio. Abraço fraterno. O Antônio Bessa dando um bom dia, está lá em Araruama, Rio de Janeiro. A Yolanda, nossa grande amiga Yolanda, lá em Uberaba, Minas Gerais. Rodolfo Alexandrino, senhor Rodolfo, bom dia, família Vivenciana. Programa para esclarecer a todos nós. A Ronária Gonçalves, lá de Remanso, na Bahia, minha amiga, minha irmãzinha. Bom dia, família Vivenciana. Um abraço a todos os nossos irmãos de coração. A Miri Ui, bom dia, família Vivenciana. Abençoado domingo. O Antônio Bessa está dizendo: acho que o objetivo das curas, além do consolo, seria chamar a atenção dos encarnados para o mundo espiritual. O efeito se dá no corpo físico, não necessariamente no corpo espiritual. O Fábio falou isso aí mesmo, viu? Essa possibilidade também. A Mônica Vasconcelos, bom dia a todos. Bom dia, Fábio. Muita paz e luz a todos. A Mônica ela é meio cientista também, né, Fábio? A Mônica, que canta. Né? É especialista em física nuclear. Física nuclear. Que não é o nosso Tião aqui, pô. Exatamente. Nosso, né? Tião aqui na. Um dia nós vamos chamar a Mônica aqui, aí ela faz o programa, só ela e o Tião ficar aqui conversando sobre essas coisas. Falar sobre física nuclear. Só que ninguém vai ver nada, porque a gente não vai entender, né? Só não pode trabalhar lá do lado do Oriente Médio, lá que tá meio complicado, né, a situação. Mônica. Não, ela Ela trabalha física com... Física nuclear, né? Nossa Senhora. É, não, ela trabalha com enriquecimento de urânio para o submarino brasileiro nuclear. Ah, sim. Ah, então. Nossa Senhora, tá vendo? Então, meu Deus do céu. Não, era bom trazer a Mônica aqui qualquer dia para ela falar essas coisas. Não pode ir para o Oriente Médio ultimamente. É. Tá de risco de vida. Mas quem sabe, mas isso é importante, né? Porque quem acha que é submarino nuclear é para enviar uma bomba nuclear, não é isso. É a propulsão do submarino é nuclear. Nós temos usina nuclear aqui no Brasil, fazer usina para gerar energia. E é o que, que serve, por exemplo, eu tava escutando, né? Para poder gerar energia, você precisa enriquecer de 5 a 10%. Uhum. Né? Para fazer essa propulsão e pesquisas, até 20%. Acima disso é militar, acima de 20%. Né? Então ela deve entender bastante disso aí. E a Mônica também, acho que ela deve entender bastante de como é que chama? De quântica, né? É. Alguma coisa quântica. Chama ela, Mônica, vamos marcar uma entrevista via Mônica. Para ver o que a gente pode falar aqui sobre essas coisas. Vamos. Coisa que seja para brasileiro mesmo, né? Para nós aqui, para entender, né? Direito, né? E canta também, né? Canta. Não, eu ia perguntar para a Mônica. Mônica, a gente tem as músicas dela aqui, mas tá no Spotify, Mônica? Porque quando a gente escreve Mônica Vasconcelos no Spotify, aparecem umas 500 Mônica Vasconcelos, né? Eu já peguei, eu já marquei seu nome direitinho, porque se nascer uma neta minha, eu não vou deixar botar esse nome, porque tem muito nome. Lá no Recanto é onde estreia, né? Porque eu conheci o Ed Moreno lá no Recanto também. É. Opa, tá lá pra rádio. Eu conheci a Mônica lá. Mônica, depois fala aqui pra nós se você tem... Ou no meu WhatsApp, se tem no Spotify, ou só é o CDzinho que você tem. E marcar a entrevista aí também para a gente falar sobre, sobre enriquecimento de urânio e espiritismo. Falar sobre essas coisas, é física quântica, esses negócios aí, que ela deve manjar bem. Antônio Varotto, que assunto interessante, lembrei do livro Fisiologia da Alma, de Ramatiz. É aquele que ele fala para a gente não comer carne, né, Rui? Eu não li por causa disso. Ele fala que quanto tempo demora com um churrasco? O Rui, fala no microfone que ninguém está ouvindo. Quanto tempo que se demora quando você come um churrasco para expelir o estômago, né? Quer dizer, tem que putrefar aquela carne. Nossa, que senhora. Você comeu para expelir. Então, para quem está preparando o almoço de domingo. Não, ontem teve o caldinho lá na AME, foi muito legal o caldinho da Feira do Livro, né? Foi lá na AME, nós estivemos lá, cantamos um pouquinho lá, o pessoal estava tudo animado, muito bacana, o Rui estava lá também com a família toda. E é interessante que aí chegou lá na hora de eu pegar o meu caldinho, eu falei, tem vegetariano? Ela falou, tem. Qual que é? Eu falei, esse aqui. Eu falei, só para mim não pegar ele. Tá bom. Aí, só para saber onde está, para eu desviar. Onde é que tá, pra mim não pegar. Tem um caldinho que eu não experimentei, que era abóbora com gengibre, né? Eu também, pelo nome também não, mas falaram que é gostoso, né? Com certeza, se faz é porque é gostoso. Só os chatos que não pegam, eu, Rui, né? Que não come esse. A Mônica Vasconcelos disse que o nome dela completo é Mônica Vasconcelos Andrade, mas não está no Spotify. Ah, legal, Mônica. Então a gente de vez em quando vai colocar nas músicas. E eu descobri ontem que a Antônia Varotto é vegetariana. Faz muito tempo que ela não come carne. Tava conversando. Ah, a Fia também não come, não. A Fia do Dinho. A Fia, não é filha do Dinho, a Fia do Dinho, a esposa dele. Aí a gente já começa a desconfiar. A esposa do Dinho. O Alexandre querido, bom dia, ótimo domingo a todos. Tema de extrema relevância. Célia Bila, bom dia, vivencianos. E um dia e um bom aprendizado, valioso, juntos. Vera Lúcia Batalha de Siqueira, Vera, tá devendo pra gente, viu, Vera? Aqui o estudo do Anjo Ismael. Bom dia a todos, vivenciando. Abraço especial a Fábio Dionise, a Rosângela Costa. Bom dia, amigos. Um ótimo domingo. A Valéria Plaisante, lá do Rio de Janeiro. Bom dia, amigos. Meninos da família Vivenciana Espírita. Bom dia, amigos conectados. Bom dia, querido Fábio. Deus abençoe a todos. A Mônica colocou aqui, Fábio. Ela colocou, não pôs interrogação, mas eu acho que serve para ser pergunta. Alguns desequilíbrios do corpo podem ser atribuídos à não doação de ectoplasma, no caso de médio de doação? Se o médio tiver ectoplasma de doação, ele pode se desequilibrar se ele não fizer isso? É verdade, isso é real. O médium, ele precisa trabalhar por dois motivos. Primeiro, para a redenção dele, que ele está pagando seus pecados através da caridade, né, através do amor. E também porque ele precisa externar isso. Ele é um grande doador de ectoplasma. E se ele por... Já existem duas coisas aí, duas coisas. Primeiro, o médium que não trabalha é um médium que sabe que está errando. Inconscientemente, pode ele não lembrar disso, coisa e tal, mas a consciência está batendo nele o tempo todo. Está batendo o tempo todo. Porque ele veio para trabalhar. Ele tinha parte do programa reencarnatório trabalhar. Se ele não trabalha, ele não está seguindo, na verdade, seu programa. A consciência cobra, ela é implacável. A consciência é implacável. Já existe um desequilíbrio que se forma por causa disso. A culpa, né? Eu deveria estar trabalhando, não estou. Deveria estar trabalhando, não. Pode ser que não esteja no nível consciente, mas lá nos refolhos, né, do seu inconsciente, e isso fica martelando o tempo todo o espírito. Então, ele já tem uma tendência a ficar doente por causa disso. Por isso, a culpa, a consciência, acaba desequilibrando o próprio perispírito, acaba refletindo no perispírito. E o perispírito depois reflete no corpo físico. Por isso que muitos médiuns que não trabalham acabam adoecendo. E tem a questão do ectoplasma também. Se eu sou doador de ectoplasma, eu tenho uma quantidade que eu preciso externar, eu preciso botar para fora isso, entendeu? Senão, isso me desequilibra. Ô Fábio, o Everaldo Marinho, que é grande nosso amigo aqui da rádio, que hoje está passando por tratamento médico, ele sempre diz: o médico que não trabalha, dá trabalho. É, Chico também dizia isso. O Antônio Bessa... Olha, eu vou dizer uma outra coisa. Vou dizer uma outra coisa que eu aprendi outro dia e eu gostei muito. Quem não vive para servir, não serve para viver. Isso daí é bem conhecido também. O Bessa colocou também fez uma colocação aqui também, Fábio, que ele está fazendo a colocação afirmativa. Mas eu quero, se você quiser comentar também, você comenta. Diz: as curas espirituais são meios de atingir o espírito. Se manifestam no corpo físico e serão temporárias se não houver uma reforma interior. É verdade. A gente cansa de ver pessoas que ciclicamente voltam para o recanto de luz, irmã Sheila. Vão, acabam se curando, nem todos se curam, mas esses acabam se curando. Daqui a 2 anos, 3 anos, está lá aparecendo com aquela cara esquisita, dizendo: olha, eu voltei, estou de novo aqui, né? E porque, na verdade, a causa, não foi atacada a causa, foi, o efeito pode ter sumido, mas a causa, a raiz existe. E todo efeito tem uma causa, né? Inclusive, nós aprendemos isso na própria doutrina. Se você não faz a reforma íntima, se você não muda, você continua com as características, com aquilo que vai acabar gerando o desequilíbrio. E o desequilíbrio volta no corpo físico. Você não muda, volta a manter o desequilíbrio no perispírito, vai afetado, do perispírito afeta o corpo físico, e está lá você doente de novo. Por isso que o grande objetivo da espiritualidade é a cura do espírito, é a reforma dele, é a mudança dele. Eu vou comentar uma coisa que me chamou muita atenção alguns anos atrás. O Dr. Arthur Neiva, o benfeitor, através do Edson sempre, né? Aliás, quando vem do Edson, eu tenho confiança plena, né? Então, os outros médiuns, deixa eu pensar um pouco. Mas uma vez na mesa, o Edson estava incorporado e ele é mecânico, né? Nesse ponto ele é mecânico. O Dr. Arthur Neva virou para mim e ele falou assim: você sabe qual é o tratamento mais importante que é realizado aqui? Eu, neófito, né? Eu falei: é a cirurgia. Ele falou: não, filho. E quando ele fala filho, eu sei que eu falei alguma bobagem, né? Ele falou: não, filho, é a alma, é o evangelho. A parte mais importante é o evangelho, porque o evangelho, ele liberta, né? Isso é o que estou falando, né? Ele falou que o evangelho é a parte mais importante. O que está por detrás disso? Não o fato de fazer o evangelho, não é isso. É... O indivíduo que foi buscar a cura, ele começa a ter mais contato, na verdade, com o Evangelho, no sentido que é um grande manual de autoajuda, né? O Evangelho, na verdade, é um grande manual de autoajuda, talvez o primeiro que tenha sido escrito, né? E porque se você não muda, o padrão fica. Se o padrão fica, o perispírito vai ser afetado do mesmo jeito. E não é só perispírito, não. Afeta o corpo mental também. A gente está falando muito do perispírito, mas você pode afetar o corpo mental também. E acaba refletindo no perispírito, que depois reflete no corpo físico. Só uma curiosidade. Você já falou várias vezes, o Dr. Arthur Neiva, ele é o chefe, digamos assim, ele é o encarregado do trabalho no Recanto de Luz de Manchela, esse médico. E esse médico foi conhecido no Brasil, né? Quem que foi ele mesmo? Teve várias coisas, né? A ficha corrida dele é fantástica, né? Ele foi um dos fundadores do Instituto Biológico de São Paulo. Ele foi responsável para evitar que a cafeicultura desaparecesse aqui do Brasil, porque ele trouxe, na realidade, trazendo um inseto que atacava as brocas que estavam acabando com a cafeicultura brasileira. Na época eram 55 milhões de pés, né, de café. Ele foi o primeiro código sanitário que o Brasil teve, foi a nível de São Paulo, mas o primeiro código sanitário que o Brasil teve foi através dele, né? Foi um médico, trabalhou com Carlos Chagas, foi discípulo de Oswaldo Cruz, trabalhou muitos anos com Oswaldo Cruz. Aliás, quando ele estava no último ano da faculdade, Oswaldo Cruz convidou para que ele trabalhasse junto, né? Então, é um espírito que nós temos uma dívida muito grande com ele. Daquela época, eu ainda tenho uma dívida maior por causa das oportunidades que ele me deu nessa reencarnação. Ele também descobriu aquela doença de Chagas, né? Não, aquela... é o Carlos Chagas, né? É? Mas ele trabalhou junto com o Carlos Chagas. Quem identificou o protozoário foi o Carlos Chagas. Mas o Dr. Arthur Neiva trabalhou muito nesse processo da busca da cura, né? Da doença de Chagas, que é justamente o aumento do coração da pessoa, né? Fábio, a gente fala muito... Febre amarela também. Ele trabalhou muito com a febre amarela. Inclusive, adoeceu com a febre amarela, trabalhando com a febre amarela. Outra coisa, Fábio, quem trabalha bastante também no Irmão Sheila, é que é o responsável pelas cirurgias, diz, é o Dr. Xavier, que sempre fala. O Dr. Xavier foi quem também? O Dr. Xavier, ele não gosta que a gente fale sobre isso, né? Mas está escrito, é só pegar o meu livro, está escrito lá o nome dele. Ele foi o doutor Evandro Chagas. Qual é o Manchele? A Medicina do Além. Tá. Medicina do Além. Opa! Acho que não está dando certo. Eu coloco no link aqui, eu coloco o link aqui já para o pessoal clicar. Uhum. Pode deixar. Fábio, doutor, então, ele é parente do Carlos Chagas? Ele é o filho primogênito de Carlos Chagas. Certo. E, aliás, o doutor professor Evandro Chagas, ele foi chefe da cadeira de cardiologia aos 25 anos de idade daquilo que hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. É tudo gente fraquinha. Legal. Muito bom, né? É bom saber também quem está por trás. E eles usavam outros nomes, né? Então eles colocavam Oswaldo, Xavier, né? Dr. Stefano Oswald. Exatamente. Né? Mas é porque chegou um momento que eles autorizaram a falar o nome deles, né? Pouco tempo, né? Mas há muitos anos ele trabalha com o Edson já, né? Muitos anos. Exatamente. Exatamente. Legal. Deixa eu terminar aqui as pessoas, né? A Elza Saito entrou aqui também, dando um bom dia. A Lucila Augusta, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aqui conosco. A Ana Cristina, aqui de São José dos Campos também. A Célia, excelente programa. Célia Bila, excelente programa. Parabéns ao convidado Fábio. Joélia Vasconcelos. Pergunta, Carlinho. Essa é a pergunta, certo? Daqui a pouco a gente pergunta, então. Aqui, a Vilma Aparecida da Silva Santos, também dando um bom dia. Manuel Gouveia, por gentileza, diga qual o título do livro de Edgar Armand. Fala de novo aí, Rodrigo. Eu já coloquei no link aqui do YouTube, tá? Tá aí, métodos espíritas de cura, psiquismo e cromoterapia. Não, mas ele tem um livro chamado Psiquismo, tá? Eu não achei, só achei esse chamado, e é pequeno esse aqui também, Psiquismo e Cromoterapia. É que ele começa escrito Psiquismo e Cromoterapia, é esse. Ele, em cima ele chama Métodos Espíritas de Cura. Uhum. É, Vilma Aparecida da Silva, também bom dia. Esse aqui. Peraí, não tô vendo, não dá pra ver. É que eu, não dá pra ver. Peraí, deixa eu... Mas é esse mesmo. Deixa... É, é que, eu, é que você tá com o chroma aqui. É que você tá com chroma aqui no fundo. O fundo. Se você colocar bem perto da câmera, acho que dá. Bem perto, assim, ó, da câmera. Isso. Não. Aí piorou. Não dá também. É, vamos lá. A Cláudia Regina, lá da Tenda de Umbanda, um dia de muita paz, saúde a todos. Lembrando, pessoal, dia 4, sexta-feira, nós teremos lá a Festa Junina, lá na Tenda de Umbanda da Mãe Maria. Né? Festa Junina lá. Então, sempre é legalzinho a Festa Junina do Mãe Maria, sexta-feira que vem. Quem está acostumado a ir no Mãe Maria, aparece lá. Né? Que é muito bacana. Oi? O Manuel Gouveia pediu por gentileza para dar o título. Acabou de falar? O Dinho está aqui com a Fia também. Bom dia, família Vivenciana. O Paulo Eduardo, bom dia. João Ramalho, bom dia. Maria de Siqueira também, bom dia. A Maria Aparecida, feliz domingo para todos. Tema importante. O Glauco Lopes Júnior, também, de Itajubá. Tá legal, Itajubá, gosto de lá. O Glauco Lopes, bom trabalho, paz e bem. Nancy Lima, bom dia, amigos vivenciando, excelente domingo. Wilson, oi Wilson, como é que vai você? É pergunta, não sei, vou ler aqui. Bom dia a todos vivencianos. Eu e a Lígia estamos acompanhando vocês aqui de Joinville. Como sempre, mais um tema esclarecedor. Abraços. Oi, você lembra daquela senhora que ela estava na cama e todo domingo ele colocava o rádio para ela escutar o programa nosso? Ela é a mãe do Wilson. Ah, Wilson Girardi, né? É o Wilson Girardi, que é marido da Lígia. Então ela era a mãezinha dele, que ficou na cama muitos e muitos anos, mas ele colocava ela para... A gente ainda estava lá na Bandeirantes, nesses lugares aí. Ela ouvia o programa da gente todo domingo. Ana Cristina aqui, a Mônica, eu já tinha falado da Mônica, né? Mas a Ana Cristina... Essa também é uma forma de cura, né? Ana Cristina perguntou qual cidade nós falamos. Falando de São José dos Campos, aqui direto do estúdio Chico Xavier, aqui de São José dos Campos. A gente já tem esse programa faz 21 anos, né? Aqui... Nós estivemos na Rádio Bandeirantes, depois nós fomos para a Rádio Piratininga, Rádio Estadão, Rádio Rio São Paulo. Fomos pulando de galho em galho até chegar aqui sem no nosso parar, estúdio. Todo domingo parar. Ao vivo. Uhum. A Cristina Gará manda bom dia aqui também. Só falando da Mônica, ainda não está no Mônica Spotify, eu já falei. E, não, mas agora outra informação. Ela está falando que as músicas dela estão no YouTube. Então, pessoal, vocês podem entrar no YouTube e escrever lá Mônica Vasconcelos. Então, que ela é engenheira química nuclear. Uhum. Acho que piorou ainda, né, para nós. Piorou. Né? Não é física nuclear, química nuclear. Uhum. Então, muito interessante. Depois a gente vai fazer... Vamos marcar uma entrevista aí, Mônica, para a gente bater depois um papo. Depois eu passo isso. O telefone da Mônica, que você entende mais dessas coisas, você conversa com ela. Para a gente fazer um programa aí só sobre isso também. Eu tenho contato dela. Ana Cristina também... Ela perguntou de qual cidade, né? A Cristina falei. Gará é a esposa do Fábio, certo? Exato. Mandando bom dia. Uhum. A Maura Russo, um bom dia, um abençoado dia. Olha, de física quântica eu não entendo. De física quântica não, ela está falando que não, tá? Mas pode ser as outras coisas. O Marcos Sugai Gama disse que está ouvindo de Atibaia hoje, São Paulo. Um abraço a todos aqui. Uhum. Canindé Espírita. Aqui pergunta, Calinho, marca aí. A gente deixa a pergunta. O Valdeci Braulio também, pergunta também. Tem uma do Ari também aqui, já está marcadinho aqui. Salmo 23 também pergunta. A Lúcia Helena, bom dia a todos. Abraços ao Fábio e ao senhor Jorge. Engraçado, Lúcia, você chamou o Fábio de Fábio ou você chamou de senhor Jorge? Por quê? Né? Chama de Jorge também. Que Jorge. Conheço ao frequentar o Recanto de Luz de Irmã Sheila. Eu acho que eu vou mudar um pouco minha cara. Minha cara é muito carrancuda, né? O pessoal fica com medo. Olha pra mim e já fica com medo. Só comentar que essas coisas. A Rosilma também entrou lá no WhatsApp, manda aqui bom dia. Disse que adorei o evento ontem na AME, excelente show. Adorei ouvir o Jorge fazia tempo que não ouvia ao vivo. E o Ari manda bom dia aqui, queridos vivencianos. Bom dia, querido irmão Fábio Dionísio. Recentemente tive a alegria de conhecer o trabalho de cura lá do Ribeirão Pires, o Recanto de Luz Irmã Sheila, onde o médium Edson Barbosa, sua equipe espiritual, faz o trabalho maravilhoso. E deixa aqui a pergunta e a gente faz a pergunta, então, depois do intervalo, tá, Ari? Quando a gente volta com a sua pergunta e dos ouvintes aqui do YouTube também, né? E o Jorge Reis cantou tocando em frente ontem, maravilhoso. Ontem estava tudo perfeito lá, né, Jorge? E lembrando aqui... Foi muito legal. Que aqui também continuando, né? A Cláudia Regina, a Claudinha Oliveira falou obrigado por divulgar a festa junina. A festa Julina. Julina, né? Então aqui a festa Julina da Mãe Maria. Então vai ser dia 4 de julho, a partir das 18 horas. E a Maria, né? Siqueira também entrou lá aqui dando um bom dia. Lá na tenda de Umbanda Mãe Maria. Com o professor Aires Armando de Moura. 132, aqui no Monte Castelo, São José dos Campos. Não posso deixar de falar que sexta e sábado vai ter a festa junina. Julina seria. Aí no fórum, onde a Casa do Caminho estará lá funcionando com pão com linguiça. Opa, muito bom. Então, já serve para mim. Não é vegetariano? Não é o pão de linguiça famoso lá, né? É famoso o pão de linguiça da Casa do Caminho. Verdade, a Abigail faz com muito... A equipe da Abigail. Fluidificado, né? A festinha da AME vai ser dia 12, mas aí é durante o dia todo. A gente sabe que é o dia das crianças, né? Então, legal. A gente faz a festa julina das crianças todo ano lá na AME o dia inteiro. Mas pode ir qualquer pessoa, né? Mas é muito bom, que é o dia inteiro. Aí tem a apresentação das crianças, igual tem na escola de quadrilhas, essas coisas. Mas aí é muito organizadinho, bem feito pelas professoras lá da AME. A gente faz todo ano, dia 12. Vai ser legal. Sem ser nesse, né? No outro. Sem ser nesse sábado, no outro. Vamos lá, Rui. Rodrigo. Música Semente da Verdade com o Grupo Castelã? Vamos sim, só lembrando que todos os livros que o Fábio comentou aqui e está comentando, eu estou colocando na descrição do nosso YouTube. Você está ouvindo pelos outros canais, entra aqui no YouTube do Vivência Espírita, a gente está colocando aqui tanto no chat quanto na descrição do vídeo. Rui, Rodrigo, antes da gente ir para frente, a Fátima Silva está falando como é que entra no grupo do WhatsApp. Só mandar mensagem nesse telefone aqui, tá? Para mim, nesse telefone nosso aqui, que é 3921-3009, que dá, a gente te inclui aqui no grupo, tá? Esse telefone também é o WhatsApp, ok? Ah, e para participar do sorteio do livro, lembrando que a gente está com o livro aqui, né? Transgênero, do Dr. Inácio, pelo Carlos Bacelli, tá? Então, ligue para nós nesse mesmo número dizendo que quero participar do sorteio ou mande mensagem pelo WhatsApp. Fala mais devagar. Para entrar no WhatsApp, porque eu não entendi nada. Manda mensagem aqui no telefone 12-3921-3009, tá? É o WhatsApp, esse número. Ela vai entrar no WhatsApp e mandar nesse número, é isso? Esse número é o WhatsApp. Então ela tem que cadastrar esse número no seu telefone isso, dela. Isso, já é o WhatsApp. Certo. Aí manda mensagem que a gente te inclui aqui no grupo, tá bom? Eu acho que tem um link também na descrição. Tá, deixa eu só confirmar aqui, mas eu acho que tem um link também na descrição aqui do YouTube. Tem um link aí que você clica e já entra direto. Mas esse número também é o WhatsApp, dá para mandar mensagem para gente. Tá bom? Rodrigo, e o rádio que você está arrumando lá, já deu certo ou não? Tá, em breve aí, eu acho que mais uns 3 dias deve estar liberado o aplicativo novo do Android, para Android. Né? Então, a gente vai estar lançando aí o aplicativo da Rádio Vivência Espírita. Então, para ser humano, não vai estar? Só para Android? Só para Android. Tá bom. Só para robô. Eu e o Rui e o Carlinho estamos de fora. Né? Não, mas o de vocês é Android. Só quem tem a maçã mordida ainda não está tá em pecado ainda. Só uma curiosidade. Eu tenho que perguntar se a nossa rádio é webcam. Ela é webcam?

poucos vai crescendo, vai tomando coração. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui entrevistando o engenheiro Fábio Dionísio, que é presidente da editora Dionísio, presidente do Recanto de Luz e Pronto-Socorro Espiritual Irmã Sheila, da cidade de Ribeirão Pires, palestrante espírita viajando para o Brasil todo, levando a mensagem da doutrina. É isso daí, Fábio? Menos. Ô, Fábio, posso começar fazendo uma pergunta? Eu quero mandar um abraço. Eu também posso mandar abraço, não posso? Claro. Eu quero mandar um abraço à Antônia, ao Tião e ao meu obsessor Silvio, que estão aí. Nossa senhora, tem gente disputando no obsessor, né? É, falar para você. Você vê o meu obsessor encarnado. Agora já é do Fábio também. Tá danado, hein, cara? Você... Ele é. Encampa, né, Fábio? A Joélia Vasconcelos pergunta: os animais também possuem quatro camadas? Espírito, perispírito, descritas pelo senhor Jorge? Olha, eu não sou especialista em animais, eu confesso que deveria ter estudado mais, mas eu acredito que a estrutura seja a mesma, porque a planta, ela também tem o seu perispírito, né? E eu acredito que os animais devem ter também um campo que organiza o corpo deles, né? O corpo físico. Então, eles têm um perispírito, que é deles, com as características de uma outra classe. Nós somos da classe animal, eles são da classe animal, mas eles têm que ter a mesma coisa, porque senão quem organiza o corpo físico deles? E deve ter também um campo vital, um corpo vital, porque quem dá vida à matéria é exatamente esse corpo vital. Então deve ser igual, mas eu confesso que eu nunca estudei sobre os animais. Fábio, basta a gente pegar os livros de André Luiz que a gente vai ver que é tudo a mesma coisa, né? A diferença do animal para nós é que ele é irracional, só isso. O resto é tudo igual, né? Porque às vezes a pessoa fica achando que animal não tem alma. Animal tem alma como nós. Só que ele é cachorro aqui, no plano espiritual ele vai ser cachorro também. Ele é gato aqui, lá no plano espiritual ele vai ser gato, né? Não vai mudar por causa de você sair de um plano para outro. Agora, todas essas coisas que nós temos, o animal tem. É mediunidade, viu? Só não tem mediunidade. Mediunidade não. Ele consegue enxergar. Agora, eu, sinceramente, a gente fez um programa aqui muito legal sobre isso, falando de animais. E até da mediunidade eu passo a questionar. Mas ele consegue enxergar, mas não tem mediunidade? Não entendi. Não, ele consegue ver os dois planos, mas para você ter mediunidade, você tem que... É evidência, mediunidade e evidência. Não, você tem... Ele não, tem... cachorro é psicofonia. Psicofonia. Eu vou fazer uma piada. A Cris sempre fala que eu sou muito sério e quando eu faço piada eu tenho que explicar que é piada, né? Você sabe o Jorge também. Você sabe por que os animais não têm mediunidade? Você sabe por quê? Não, fale. Por quê? Eles não devem nada, eles não têm nada para resgatar. Uhum. Verdade. É interessante o seguinte, isso é verdade. Ele não, só não, só psicofonia. É por isso que ele reencarna rápido pra caramba, porque ele não tem que ficar lá na erraticidade. Você viu uns cachorros latindo pro nada aí? Pô. Não, mas o que eu quis dizer é o seguinte: para ser mediunidade, você tem que ser a ponte entre os dois planos, senão não é mediunidade. Então, ele tinha que ver alguém e passar para outra pessoa que ele está vendo, né? Mas ele tem esse acesso. Tem um outro tipo de mediunidade. Não é mediunidade, né? Ele consegue ter percepção, ele tem alguma característica dentro dele que ele consegue ter essa percepção. Qualquer animal tem. Você vê que cavalo se espanta, todas essas coisas, porque ele consegue ver o outro lado. Mas isso não quer dizer que seja médio, né? Eu posso explicar pela física. Nós temos campos, por exemplo, nossa visão, a nossa audição, está dentro de uma faixa de frequência. Os animais, eles estão acima das nossas faixas de frequência, tanto para frequências mais altas como para frequências mais baixas. O campo espiritual, quando a gente fala mundo espiritual, nós estamos num campo vibracional diferente, um campo de frequência diferente. Então, os animais, eles têm muito mais amplitude com relação ao que eles enxergam ou que ouvem do que a gente, porque nós somos mais limitados em termos de faixa de frequência. É, agora, então, por isso que eu falei, a gente não tem mediunidade, mas eu faço uma provocação. Por exemplo, o gorila, chimpanzé, eles estão ensinando linguagem de sinais para eles. Então, tem muitos gorilas que já falam com a pessoa com linguagem de sinais. Se esse gorila fala com linguagem de sinais e ele vê um espírito, ele pode contar para a pessoa que ele viu o espírito. Se ele fizer isso, ele é médium. Na minha opinião, Jorge Reis que está falando, né? E os elementais? Uhum. Não, elementais é intermediário, né? entre o animal e o animal, né? É normal isso aí também. Está lá no Livro dos Espíritos, está lá umas questões 540 por aí. Não dá para falar que fala, tem mediunidade porque eles não estão encarnados aqui, né? Vamos dizer assim. Não, podem ter mediunidade em relação a outro plano, né? É uma fase nossa, né? É uma fase nossa. O elemental tem mais que qualquer. Se a gente pegar lá o nosso livro lá, o meu livro lá que eu escrevi, que é psicografado, Das Sombras ao Alvorecer, vai explicar direitinho sobre como é que são os elementais, como que eles trabalham, como que a espiritualidade trabalha com eles no plano espiritual, a importância que tem deles. Né? Você pegou o nome da menina que esteve aqui conosco, da veterinária, falando sobre... A mediunidade dos animais? Isabela, o quê, Rui? Arduino. Isso. Uhum. Não é Arduino. Da fraternidade, pode estar. Se entrar aí no Vivência aqui no YouTube nosso, se inscrever aí, Isabela Arduini, vai achar Arduini. O programa dela, que ela falou muito legal aqui. É. Vamos lá, Carlinhos, para a pergunta, então? O Canindé Espírita pergunta, se toda doença é fruto de desequilíbrio, como explicar as várias doenças de Chico Xavier? Olha, vamos começar dizendo que não é toda doença desequilíbrio do espírito. Por exemplo, quando você envelhece, eu estou longe disso, né? Mas quando a gente envelhece, nós começamos a perder capacidades funcionais. Então, tem doenças que são provocadas justamente porque a gente deixa de ter a capacidade funcional e manter o equilíbrio. Então, não é que toda doença são desequilíbrios do próprio espírito. Existem doenças que elas são provocadas, entre aspas, por venenos, intoxicações. Nós comemos coisas que não devemos, né? Nós temos uma série de coisas aos quais estamos expostos a nível ambiental, poluição e assim por diante. Isso também pode causar desequilíbrios que acabem gerando doenças. Então, as enfermidades... Quando a gente fala toda doença é responsabilidade do espírito, a gente está, digamos assim, generalizando, porque, na verdade, a maioria é, né? Você sabe que eu esqueci qual é a pergunta? Desculpe. Não, falou sobre Chico, né? Por que Chico Xavier tinha tantas doenças assim? Ele era desequilibrado, né? Não necessariamente. Eu não posso julgar o Chico. Chico, para mim, é um espírito de muita luz, muita luz. Ele podia estar ainda tendo coisas que ele precisaria harmonizar, sei lá. Pode ser também contenções que ele possa ter pedido também. Uhum. Eu não sei qual o motivo pelo qual ele tem, mas ele poderia ter ainda coisas para acertar em termos de harmonização. O corpo é como uma máquina, né? Ela vai falhando conforme o tempo naturalmente, né? Então, o próprio oxigênio prejudica o corpo, né? Então, olha, outra coisa, por exemplo, o trabalho que ele fez na tecelagem, quando ele trabalhava logo como criança, afetou demais o pulmão dele. Começa por aí. Isso já é uma doença, uma enfermidade que acabou resultando em consequências ao longo da vida dele e foram provocadas por envenenamento, né? Fatores exógenos e não fatores endógenos. E outra coisa também, Fábio, a gente tem que ver as provações. A pessoa escolhe passar por muitas coisas e não necessariamente... quando a gente vê uma pessoa doente, você não precisa olhar para o Chico Xavier. O corpo dele, né, é como ele dizia assim, o corpo é meu, ele pode sofrer. O rosto é dos outros, ele tem que sorrir. Então nós vamos encontrar o Chico Xavier sempre sorrindo, olhando para as pessoas. E na realidade, são provações. Ele mesmo, quando falava que se ele já era um espírito superior, pela humildade dele, para nós ele é. Mas pela humildade dele, não. Porque ele dizia, todo corpo que não é perfeito ainda tem que passar por provas, ainda tem que passar por provações. Quando o corpo for perfeito, ele não passa. Você falou lá no começo. Jesus, não é relatado em lugar nenhum que Jesus algum dia tenha pegado um resfriado, alguma coisa assim, né? Já era perfeito. Exato. Agora, exato. Das pessoas comuns, a gente pode achar. A irmã Dulce, ela tinha só 20% da capacidade pulmonar. Se ela dormisse deitada, ela amanhecia morta. Então, ela tinha que dormir sentada. E ela nunca sofreu, né? Ela nunca sofreu. Então, eu acho que é assim. Você pode ver pessoas que o corpo não é muito bom, mas vai ver como que é a pessoa por dentro, como que ela é. Aí a gente encara realmente que aquilo que ela está passando é uma provação escolhida pelo próprio espírito. Não é resgate, é provação, né? Não é expiação, é provação. Então, existe muito isso com as pessoas, né? E também tem outro fator. O espírito evoluído, ele não quer facilidades. Uhum. E ele busca, inclusive, através dessas dificuldades, crescer ainda mais, né? Então, pode ter sido perdido por ele, inclusive. Na humildade dele, ele nunca vai dizer uma coisa dessas. Mas ele pode ter pedido para que não tivesse facilidades. Tanto que ele não teve mesmo, ele buscou, na verdade, da simplicidade, a pobreza e assim por diante. Uhum. Isso. O Valdeci Braulio pergunta, como podemos trabalhar a mediunidade de maneira saudável utilizando a internet, ou seja, as redes sociais para esse tipo de trabalho? Eu não sei exatamente se eu entendi a pergunta, mas eu digo o seguinte, que o desenvolvimento mediúnico tem que estudar, tem que buscar a literatura que já é comprovadamente comprovada, né? Comprovadamente comprovada. Então, ela tem que ser acompanhada, inclusive, não pode ser feita sozinho, e precisa ter mentores, você precisa ter o estudo, você precisa ter o guia, o direcionamento, né? Quando, se eu entendi a pergunta, fazer isso pela internet é uma coisa meio eu e a tela, né? E isso não é legal, desenvolver mediunidade dessa forma. De maneira geral, porque se você pega um espírito evoluído, ele vai desenvolver sozinho, ele não tem essa dificuldade. Mas eu acho que tem que ser através de um estudo sério, através de algo que seja comprovadamente eficaz, que já tenha sido usado, que as pessoas já tenham provado que funciona, e que tenha que ter um professor, tem que ter um professor para encaminhar, porque a mediunidade é complicada. Eu não sou médium, mas eu imagino que a mediunidade é muito complicada. Ela precisa, na realidade, de assistência, de conhecimento. Mestres, professores. Se eu entendi a pergunta, como ela foi feita. Olha só. O que, que a gente vê? Todo estudo ele tem que ter teoria e tem que ter prática. De repente, se você quiser estudar mediunidade, você pode pegar o livro dos médios e estudar a mediunidade. Você pode pegar um livro que está falando de mediunidade e você estudar. Agora, você pode conhecer tudo de mediunidade. Se você não praticar, não adianta nada. Você vai desenvolver praticando. A não ser aqueles médicos que já nascem ostensivos, que já começam desde pequenininho a fazer isso. Aí eles têm que aprender a teoria, que sem teoria eles se perdem. Então, tem que ter as duas coisas sempre. O que, que acontece muitas vezes? Você pode até fazer um estudo teórico e depois fazer um estudo prático, acompanhado. Tem que ser sempre acompanhado. Imagina você pela tela, se você incorporado lá de cá, quem que vai tirar o espírito que está ali te perturbando, alguma coisa assim? Espíritos que às vezes a gente se assusta, a gente já está há um tempo na doutrina espírita e quando o espírito vem, ele acaba assustando a gente da agressividade que vem, né? Então, imagina você pela tela para a pessoa do lado de lá tentar tirar esse espírito que está perto de você. Então, na minha opinião, sempre tem que ter a prática acompanhada. Não dá para fazer mediunidade, você incorporar, você pode até incorporar, mas para você desenvolver, tipo assim, controlar aquilo, você tem que ter um acompanhamento, é o indicado. Exato. Legal. Salmo 23, Liz. Bom dia, pessoal. O médium de cura pode absorver para si, temporariamente, sintomas de doenças de quem ele trata? Olha, para você absorver energias negativas, depende do seu padrão vibratório. Se você está num padrão vibratório bom e alta frequência, você não absorve energias negativas. As energias negativas, assim como os espíritos que estão menos desenvolvidos, que estão num padrão vibratório inferior, eles podem prejudicar você fisicamente, mas desde que você permita. Permitir significa você entrar no mesmo padrão vibratório. As doenças podem ser pegas, realmente, através de um espírito, um encosto, entre aspas, né? Um encosto. Mas você está permitindo essa aproximação, você está permitindo esse contato de perispírito com perispírito, campo eletromagnético com campo eletromagnético. Se você tem um padrão de alta frequência, comprimento de onda extremamente curto, você não tem afinidade com o padrão vibratório e com as energias de alguém que está doente. Aí você não pega, né? Não deveria pegar. Fábio, o Arif deixou uma pergunta aqui, né? Ele perguntou, quando estava lá no Recanto, né? Quando estava lá na irmã Sheila, quando foi visitar. Quando estava na sala de atendimento com meu pai, através de minhas humildes percepções mediúnicas, observei que entre os chamados médicos espirituais havia um espírito com características indígenas que gozava de certa autoridade no grupo. Aí lhe pergunto, são apenas espíritos médicos desencarnados ou há nesses trabalhos também a presença de outros colaboradores espirituais? Um caloroso, forte abraço a todos. Ari, grande Ari. Na verdade, é um grupo bastante heterogêneo no sentido de funções, né, de especialidades. Tem os estatísticos que estão lá, tem aqueles que trabalham com a mente, tem aqueles que são da área psicologia, tem aqueles que são especialistas, por exemplo, em fluidos da natureza, de elementos da natureza, porque são utilizados fluidos espirituais, fluidos da natureza, trazem elementos que são remédios, na verdade, que são inclusive captados na natureza, tem os trabalhos que são da medicina mesmo, do além, né? Os procedimentos, as metodologias. Então, tem muitas especialidades, tem muitos espíritos trabalhando nessa atividade. Não são só médicos. O João Paulo Gonçalves, de Pernambuco, paulista Pernambuco, pergunta: a alma do animal chegará a ser alma humana um dia? Todo processo é evolutivo. Eles chegarão a ser, não como nós, da gente como nós estamos assim, né, desse formato, mas nós viemos do, quando a gente fala, nós viemos do mineral, vegetal, animal, e depois entramos na classe hominal, e quando você estuda a doutrina, tudo se desenvolve, né? Tudo acaba se desenvolvendo. Eles vão criar vão ser uma humanidade. Agora, como é essa humanidade, a gente não sabe, não tem informação a esse respeito. Mas eles vão ter uma humanidade, sim. Todos eles vão atingir, na escala evolutiva, um momento em que terão um princípio inteligente, mas não são como nós, né? Nesse formato que a gente está aparecendo aqui na tela, por exemplo. O livro, só falar para ele aqui, para o João Paulo, o livro Libertação, do André Luiz, Chico Xavier. Isso. Quando ele chega na Cidade Estranha, a Cidade Estranha tem tantos perispíritos deformados, quando a gente estraga o nosso perispírito, que ele começa a entrar num estado até de ovoidação. Então, encontra muito desses ovoides lá, na Cidade Estranha. Espíritos que estão se deformando, que parecem duendes, né? Parece esses que a gente vê nesses filmes aí de fantasia. Ele cita isso lá, né? Que tinha formato de duendes. Mas aqueles duendes, uns estão deformados, outros estão ascendendo. Ele fala lá. Os que não estão, digamos assim, os que não estão deformados, estão se elaborando para ir para o lado hominal. Então você vê que até se confunde as coisas. Então tem um momento que a gente passa por isso e a gente tem que tomar cuidado também para não ficar parecendo com eles também, se a gente não se cuidar direito. Não que você vá voltar para outro reino, mas o reino elemental, um ovoide, eu considero que ele está mais ou menos ali no reino elemental. Esse livro é muito legal para a gente estudar mesmo, né? O livro Libertação, de Chico Xavier e André Luiz. Inclusive, eu acho que no dia que Hollywood pegar esse livro e fizer um filme, vai ser o maior sucesso de todos, de filme espiritualista. Sim. Sim. Legal, né? Outra coisa. Tem mais outras perguntas? Tem mais uma. O Canindé Espírita pergunta: todo obsediado é um médium? Eu não acho que todo obsidiado é um médium, porque, na realidade, a ligação com o obsessor se dá pela tua culpa. Você permite ser obsidiado, porque você tem culpa, está sob a influência daquele que está cobrando a dívida e você sabe que você deve. Então, é uma ligação mental, por exemplo, é uma ligação mental em que você permite que aconteçam as coisas que estão acontecendo. É como se fosse uma autopunição. Eu tenho culpa e eu permito que ele me puna por aquilo que eu fiz. Isso é coisa que pode ser mental, pode chegar a nível físico, né? Nós sabemos que pode chegar a nível físico, tanto físico sob o ponto de vista do perispírito, por exemplo, como físico, do nosso corpo físico mesmo, tá? Mas eu não acho que todo obsediado é um médium, mas existem muitos médiums que são obsediados, sim. Nós falamos muito do fluido mediúnico, que tem pessoas que passam por um período que ele é assediado e depois ele simplesmente desaparece com tratamento, com mudança de pensamento, muda, né? Ele não é o médium, ele é simplesmente passando por aqueles momentos de dificuldade. Outra coisa aqui que eu queria fazer essa colocação aqui no que o Canindé colocou é que a grande prova do mundo espiritual é o obsediado, né? Não tem jeito da gente negar. Falou, grande prova que existe um mundo espiritual, quando a pessoa está obsediada, a gente sabe disso. É comprovação mesmo que existe forças fora. Não tem jeito de fugir. E isso acontece em qualquer religião, não adianta a pessoa fugir. Ele pode achar que o diabo está no... pode achar o que for. Ali tem um espírito. Então, a grande prova de um obsediado é que tem... que a questão do livro dos espíritos também. Os espíritos interferem nas nossas vidas muito mais do que você pode imaginar. Está lá no livro dos espíritos essa resposta. Então, eles interferem nas nossas vidas, sim. Tanto do lado negativo, como principalmente do lado positivo, né? E a gente deve se ligar no lado positivo para ficar bem. Mas é isso aí. Agora, ele colocou também aqui, o Canindé Espírita, ele colocou uma informação legal para a gente aqui, daquela hora que a gente estava falando da mediunidade dos animais. A mediunidade dos animais está lá no livro dos médiuns. Os espíritos, e Kardec explica que é impossível mediunizar a animais. Falta-lhes estruturas psíquicas próprias do humano. Foi isso que ficou claro aqui para a gente quando nós fizemos o programa. O que eu falei hoje, eu falei que era uma provocação. Eu só falo assim, se mediunidade é você fazer uma ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual. Se um gorila está aprendendo a linguagem dos sinais, ele conversa com a gente por linguagem de sinais. Se esse gorila vê um espírito e pela linguagem de sinais ele falar para a gente que viu, ele não tem físico e o mundo entre o mundo espiritual e o mundo físico. Mas isso fique bem claro que é o Jorge Reis que está falando, pelo amor de Deus, não fala que é a doutrina, não. Quem está falando sou eu, é provocativa para a gente pensar, né? Que aí eu estou indo contra exatamente o que está falando aqui, que é impossível. Tá? Allan Kardec está falando que é impossível, mas eu estou fazendo essa pergunta. Não sei quem tem condições de responder para mim. Estou fazendo para mim mesmo, para todos nós, só para a gente refletir sobre isso. Se um animal tiver condições de dizer, tem um espírito aqui, mas não dizer igual um cavalo se espanta, igual um cachorro late, igual um gato pula, não. É ele dizer mesmo, pelas em mãos. Em português? Ah, não. Dizer pelos sinais, que está vendo alguém ali. Certo? Então, o que será? O que é isso? Ô Jorge, mas Allan Kardec mesmo falou que a doutrina espírita não é estacionária. Exatamente. À medida que vai evoluindo, vai chegando novos conhecimentos. É, não, mas é legal o Canindé ter colocado essa informação aqui para ficar claro para todos nós mesmo, né? Que quem falou esse negócio do se é ou se não é, foi eu, né? Então, está aqui, o que está dizendo a doutrina é que não tem. O Fábio, o que você poderia falar da glândula pineal, que é a glândula espiritual, que ela é muito importante para a nossa doutrina e importante também para as pessoas? Você fala sobre o ponto de vista da doença ou de maneira geral? Não, estou falando geral. A situação da pessoa com a sua glândula pineal. Sobre o ponto de vista da pineal, o que nós sabemos? Sabemos que ela é como se fosse um portal, né? Ele é a nossa ligação com o mundo espiritual, né? E nós temos ligações com outros espíritos e outras pessoas, inclusive através da glândula pineal. Sobre ponto de vista, tanto que até o Descartes, né? O René Descartes, ele já achava que a glândula pineal fosse, na verdade, a sede da alma, né? Até o Descartes, e isso estamos falando do século XVIII, já alguns séculos atrás. Então, nossa ligação, vamos dizer assim, com a parte do mundo espiritual se faria através da glândula pineal. Mas a glândula pineal tem uma função muito importante, porque ela ajuda, faz parte desse processo de ligação do espírito com a matéria, com o seu corpo físico, por exemplo, né? Então, a mente, o espírito, ele manda o comando, vai através da mente. A mente manda o comando que ele quer fazer, o atributo, né, que o espírito quer fazer, através do coronário. O coronário tem uma ligação muito forte com a pineal e tem uma muito, muito forte com os outros centros de força, né? Com os outros centros, principalmente frontal. O coronário, ele manda atributos, manda comandos, né? Não atributos, manda comandos através da pineal, e a pineal, ela tem um papel muito importante em toda a nossa parte das glândulas endógenas, as glândulas que segregam os hormônios. Inclusive, a pineal segrega um hormônio, né? Nós sabemos que ela segrega o hormônio. Então, ela tem um papel muito grande com relação a esse lado espiritual, o lado do mundo espiritual. Não só pela ligação, que é como se fosse um portal para nós, mas também porque ela participa do controle do espírito em cima do corpo físico. Ela tem um papel muito importante nas glândulas. Fábio, você poderia dar uma explicação melhor sobre o centro de força ou o chakra, que é muito importante no corpo físico das pessoas, é onde justamente acontece as perturbações espirituais? Os centros de força, eles fazem uma... Primeiro, centros de força estão no perispírito, e o perispírito comanda o corpo físico, né? Nós estávamos falando exatamente disso há pouco. Os centros de força, eles têm atuações, digamos assim, localizadas, né? Por exemplo, aqui, o laríngeo. O laríngeo, ele faz o controle daquilo que está relacionado com a nossa fala, por exemplo, né? O coronário é o capo, é o chefe de todos os centros de força. Ele comanda e passa informações, manda comandos para os outros centros de força. Por exemplo, o frontal. O frontal tem uma ligação muito grande com o coronário. Toda atuação física, eu estou falando das percepções, da parte muscular, aquilo que está relacionado com a nossa estrutura, ela é comandada pelo frontal. Ele recebe do coronário os comandos, ele passa daqui, ele desce, em termos vibratórios, como eu falei, para o córtex, e do córtex, através do sistema nervoso, tanto o de relação como o autônomo, eles controlam o corpo e recebem as sensações e passam essas sensações de volta para o espírito, para saber, por exemplo, que agora eu estou com frio, minha mão está gelada, né? É uma sensação. Como é que eu recebo essa informação, eu como espírito, né? Através das minhas sensações, eu passo através do sistema nervoso, volto para o frontal. O frontal faz a ponte entre o perispírito e a parte material, desculpe, e o espírito fica sabendo que meu corpo está com frio. Então, cada centro, eles têm comandos e atuações. Eu falei que a parte relacionada aos hormônios está muito relacionada com a pineal, e a pineal recebe esse comando do coronário. Assim como tem os outros centros de força, genésicos, por exemplo, né? O genésico, na realidade, está relacionado com nossas atuações na área genésica, né? E assim como tem o gástrico, e o plexo solar e assim por... Plexo solar, não. Os centros, e cada um deles tem comandos, que vão, inclusive, a nível celular, né? O laríngeo não é só a parte da fala, está relacionado também a todas as células que estão ligadas aqui. Assim como o cardíaco, que é um centro das emoções, né? Mas ele também está relacionado com o próprio funcionamento de toda essa área cardíaca. Inclusive, não só a nível de função, mas a nível celular. E tem o gástrico, onde nós temos quase todas as nossas dificuldades espirituais, ela tem influência no gástrico. Isso, exatamente. É sensibilidade, né? O gástrico é sensibilidade. Por isso que a gente fala, nossa, deu um friozinho na barriga, deu um friozinho no estômago, a gente fica preocupado. Primeiro lugar que dá o sinal é no estômago, né? No gástrico. Vamos lá, Carlinho. É por isso que... Desculpa. É por isso que a gente acaba... Não, é por isso que a gente coloca um band-aid, um esparadrapo no umbigo. Não, e tem o plexo que é muito importante... Que é o básico, né? Onde as influências espirituais vêm nos criar problema através do básico, né? E tem o humeral, que é muito pouco estudado, que é essa parte aqui em cima das costas, né? Onde tem muita influência espiritual, né? Isso quem estuda muito é o Edgar Armon, que ele passou essas informações, mas tem muito espírita que não acredita nisso, né? Mas o André Luiz fala dos centros de força, dos vórtices dos centros de força. Isso são muitos, não são poucos, não. O Edgar, ele fala em muitos centros. É. E no curso, aí você vê como é que é legal a prática também, né? Que no curso de passes, né, que dá na aliança, a gente estuda o corpo humano também, né? Não é só simplesmente falar do lado espiritual. Mostra todos os plexos, mostra com os gânglios, mostra tudo para nós, né, com ilustração, com todas as coisas, para a gente saber o que a gente está fazendo. Então, às vezes, você vai tomar um passe e vê a pessoa colocando a mão aqui ou ali, está pensando que é ritual. Não é ritual e nem é dogma. A pessoa simplesmente está passando energia para um dos nossos centros de força. Para os nossos chakras ou então para os nossos plexos, né, que é a parte física do nosso corpo. É um lado, parte física, os plexos, e do lado perispiritual, que são os centros. Exatamente. Olá. O Marcos Lugai pergunta para você, você disse que não estudou muito, mas os cachorros também enxergam o mundo espiritual? Eu falei há pouco tempo atrás, faz alguns minutos, que eles têm, na realidade, um campo muito maior do que a gente, em termos de comprimento de onda, em termos de percepção, frequência. Por isso que eles conseguem enxergar mais do que a gente, e consegue ouvir mais do que a gente, porque os órgãos que eles possuem, na realidade, têm uma faixa de frequência muito maior. Tudo são ondas, tudo isso são ondas. Quando a gente fala de enxergar, nós estamos falando em luz, nós estamos falando em ondas. Quando a gente fala, por exemplo, eu estou falando, nós estamos emitindo, na realidade, sons, são ondas, tudo é onda. Tudo é onda, a parte visual, a parte do som, a parte da audição. Essas ondas estão dentro de uma faixa de comprimento. Nós podemos falar em comprimento de onda ou podemos falar em frequência. Os animais, eles trabalham numa faixa de frequência muito maior do que a gente. Eles enxergam comprimentos de onda que nós não enxergamos. Então, nós estamos limitados a 7 cores, né? Por exemplo, nós, seres humanos, estamos limitados a enxergar 7 cores. E nem todo mundo enxerga 7 cores, né? Principalmente o ultravioleta, infravermelho, a gente não enxerga, praticamente ninguém enxerga. Mas nós temos 7 cores que a gente acaba enxergando. Os animais, eles conseguem, aos seus órgãos, conseguem, conseguem perceber, vamos colocar dessa forma, decodificar uma faixa que é muito maior em termos de frequência, em termos de comprimento de onda, porque tudo é onda. Aliás, o próprio Albert Einstein falou, né, que energia e matéria são duas faces da mesma coisa, né? E nós estamos falando sempre no mundo de ondas, né? Não sei se eu consegui me explicar, mas é por aí. Legal. A Mônica Vasconcelos pede, porque ela diz assim: Fábio, gostaria que você falasse a sua visão sobre o auxílio da música nos trabalhos de tratamentos de curas espirituais. Esse é um aspecto muito interessante, viu, Mônica? A música tem um efeito enorme em nós, em vários aspectos. Então, por exemplo, a música, ela permite que a gente não fique concentrado nas nossas ideias. Quando você chega doente, que você chega com problemas, você está deprimido, você está com a cabeça em outro lugar, você está com ideias fixas, você não está legal, né? A música ajuda nesse processo de a gente relaxar, tirar a atenção dos nossos problemas, porque a gente acaba entrando na música, né? E desvia também, a música, ela desvia a atenção do paciente em cima do médium, porque um dos grandes problemas que os médiums têm é essas informações que ele recebe o tempo todo dos atendidos. O tempo todo os atendidos estão emitindo pensamentos, pedidos, solicitações, estão emitindo energias, estão emitindo ondas em cima do médium. E a música permite fazer esse desvio. E a música, obviamente, que tem um aspecto salutar em nós, porque a música o que é? São vibrações, são ondas. Se as ondas são boas, elas afetam a gente positivamente. E por isso, inclusive, que não é todo mundo que não é todo cantor, não é todo músico que consegue realizar esse trabalho de harmonização, né? Às vezes, aliás, a gente fica em saia justa muitas vezes, porque tem cantores fenomenais que têm uma voz maravilhosa, cantam coisas muito legais, mas não conseguem fazer esse trabalho de harmonização. Alguma coisa não coaduna com o padrão de ondas, o padrão de frequência, padrão vibratório que a gente precisa com relação aos tratamentos. Então, a música tem várias faces. Uma delas é tirar a atenção do teu problema. Outra, tirar a atenção que o atendido tem com relação ao médium, a harmonização, porque são ondas positivas, ondas que fazem bem para o corpo físico, fazem bem para a própria alma, vamos dizer assim, não só o corpo físico, mas para o próprio espírito. Saúde Sem Dogma pergunta: o perispírito tem órgãos, pulmão, útero, ovário, etc.? O perispírito eu diria que o corpo físico é praticamente igual ao perispírito. Tem células, tem órgãos, tem sistemas, tudo. Tem pequena, segundo André Luiz, tem pequena, aliás, não é André Luiz, é Emmanuel, né? Tem pequenas diferenças na área genésica e na área do aparelho digestivo. O resto é igual. Legal. Vamos ver outra pergunta aqui, vai, Calil. Bom dia, irmãos. O perispírito pode ser considerado um médium do próprio ser? Acho que nós estamos entrando na área do sofismo agora. Quem que é o sofista? O perispírito. Eu entendi a colocação. Eu quis fazer uma brincadeira, mas eu entendi a colocação. O perispírito permite o contato do espírito com a matéria, do espírito com relação ao corpo humano. Então, ele é um intermediário. O que é um médium? É um intermediário, certo? Então, o perispírito é um intermediário entre o espírito e o corpo físico. Excelente colocação do rapaz aí, eu não lembro o nome dele. Mas eu não chamaria de médium, isso não é mediunidade, mas ele faz o papel de intermediário. tratamento na espiritualidade? Repete, que ele não estava te ouvindo. Repete tudo. A Vera Barbosa pergunta: por que uma criança nasce com câncer? Será que não terminou o tratamento na espiritualidade? Pode ser até pedido, uma solicitação. Nós temos, eu conheço um caso que para mim é emblemático, de um espírito que pediu para reencarnar, é um espírito já evoluído que pediu para reencarnar, para poder ajudar um casal, mas ele ficaria apenas um ano. E através da doença, ele tentaria fazer com que o casal se unisse, porque viviam brigando, né? E isso já várias reencarnações. Então ele já veio com a doença, pedido dele, não era necessidade dele, para que através da doença os pais se unissem. Então você vê que a gente não pode dizer que o cara está trazendo uma doença. Pode ser. Existem vários motivos pelas quais você traz doença. Tem doenças de contenção, tem doenças que você solicita, por exemplo, para isso, como eu acabei de falar, tem doenças que você está trazendo porque não foi curado pelo espírito do outro lado e tem as deficiências, né? Tem as doenças de prova, tem vários motivos. Tem as doenças compulsórias, que são você vem e já foi determinado no teu programa reencarnatório que você vai ter, isso é compulsório, né? Tem vários motivos pelas quais alguém vem com a possibilidade de ter doença, né? Não é só porque o perispírito estava doente, não. Isso, eu posso, por exemplo, pedir para ter um problema para me proteger, né? Isso não necessariamente com uma criança, mas para me proteger. Eu vou ter um problema como uma úlcera quando chegar à idade adulta, porque eu já tive problema de alcoolismo em outra reencarnação. Então, durante o processo de preparação do meu programa reencarnatório, a parte da preparação de como vai ser meu organismo físico, ele já vem com a predisposição à doença, à úlcera, para que eu não beba quando eu chegar na idade adulta, e isso vai me proteger. Foi uma solicitação minha. Tem doenças que são genéticas. Por exemplo, toda mãe que tem... Nós temos genes e tem oncogenes, né? Tem mais de 80 oncogenes já identificados. Tem a mulher que tem câncer de mama, todas as filhas têm esse oncogene. Mas nem todo oncogene de câncer de mama é expresso. Tem espíritos que vai ter a expressão, vai ter o câncer de mama, e tem aqueles que não, né? Isso pode ser solicitado, pode ser porque eu vou passar por isso mesmo, eu preciso passar por isso, ou porque algum desequilíbrio meu, inclusive espiritual e não necessariamente físico, vai fazer com que esse oncogene se expresse. Eu, uma vez fazendo uma tentativa de catalogar, de classificar, né, todas essas doenças, eu cheguei a 12 tipos de razões espirituais para que a gente tenha doenças quando está reencarnado. Ô, Rodrigo, tá aparecendo perguntas mais aí, mas nós estamos em cima da hora já, né? O Rui já teve que sair, né? Só que vocês não se assustem, porque se transfigurou. Não, né? Transfigurou aí no Carlinhos. Uhum. Vamos fazer um intervalinho rápido aí e vir com um momento de gravado? Vamos lá que tem. O pessoal entrou aqui, entrou o Cláudio Yudi, o Tic Teco, a Vera Barbosa, tem bastante participação. A Arlete deixou pergunta aqui também, Mãe Girafa. Ela só comentou aqui que eu vejo sensibilidade disso dos animais quando nos protege. Eu creio na sensibilidade dos animais. Legal. E aí a gente volta com o momento, então. Deixa eu pôr aqui, estou falando, vocês não estão me vendo. Com o momento de Gavalho. Vamos lá, então a gente vai começar, mas fica aí com a gente e a gente já volta na sequência. Você está ouvindo o programa Vivência Espírita. Entre em contato conosco. Telefone 12-3921-3009. Programa Vivência Espírita. No ar, contos, histórias e mensagens. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Nosso momento de Gigavale agora com o tema Comece por Você. Comece por você. Para quem tem olhos de ver, Em toda parte, ensinamentos se fazem presentes. No túmulo de um bispo anglicano que está na cripta da Abadia de Westminster, na Praça do Parlamento em Londres, pode-se ler o seguinte: quando eu era jovem, livre, e minha imaginação não tinha limites, eu sonhava em mudar o mundo. À medida que me tornei mais velho e mais sábio, descobri que o mundo não ia mudar. Reduzi então meu campo de visão e resolvi mudar apenas meu país. Mas acabei achando que isso também eu era incapaz de mudar. Envelhecendo, numa última e desesperada tentativa, decidi mudar apenas minha família, os mais próximos. Mas, ai de mim, eles não estavam mais ali. Agora, no meu leito de morte, de repente percebo: se eu tivesse primeiro me empenhado apenas em mudar a mim mesmo, pelo meu exemplo, eu teria mudado minha família. Com a inspiração da família e encorajado por ela, teria sido capaz de melhorar meu país. E quem sabe, poderia até ter mudado o mundo. Quase sempre, pensamos e agimos exatamente assim. É comum lermos um trecho do Evangelho e logo pensarmos como aquelas frases seriam muito importantes para alguém da nossa família. Quando ouvimos uma palestra edificante que concita ao bem, logo nos vem à mente o pensamento de que seria muito bom se determinada pessoa estivesse ali para ouvir. Isso faria muito bem para ela. É o que dizemos para nós mesmos. Como esta informação a poderia modificar, mudar sua forma de agir? Quando estamos vinculados a uma determinada religião, o pensamento não é diferente. Ficamos a desejar que nossos parentes, nossos amigos, colegas, professem a mesma crença, comunguem dos mesmos ideais. Por vezes, chegamos a nos tornar um pouco inconvenientes, ou talvez até em demasia, mandando recados, frases escolhidas para os amigos. Tudo nesse intuito de que eles as leiam, as absorvam e coloquem em prática. São frases que se referem aos bons costumes, à ética, à moral. E quem as recebe, com certeza, pensará também: seria muito bom que o remetente colocasse em prática essas fórmulas. Ele precisa disso. Por isso, é que o mundo ainda não é esse local especial que tanto ansiamos. Um oásis de compreensão, com aragem de paz e fontes cantantes de fraternidade. Porque cada um de nós deseja, pensa, anseia por mudar o outro, por fazer que o outro se revista de compreensão, de polidez. Contudo, o modelo e guia da humanidade estabeleceu que cada um deve dar conta da sua própria administração. A administração da sua vida, dos seus deveres, da sua missão. O mundo é a somatória de todos nós, das ações de todos os homens. Cabe-nos, pois, a inadiável decisão de nos propormos a própria melhoria. E hoje? Hoje é o melhor dia para isso. Nem amanhã, nem depois. Hoje, comecemos a pensar em que poderemos nos melhorar. Quem sabe um gesto de gentileza? Que tal um bom dia, um obrigado, um sorriso? Pensemos nisso. São 10 horas e 35 minutos. Fábio, poderia fazer um pequeno comentário sobre a mensagem de hoje? Essa belíssima mensagem, que nos leva a muita reflexão, ela foi resumida por Mahatma Gandhi, quando ele disse: seja você a transformação que você quer para o mundo. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Parabéns pra você. Oh. oferecimento de WS Festas Embalagens, então agora a gente tem os aniversariantes da semana. É, Carlinhos, trouxe aí do Paulo de Tarso? Os aniversariantes do Paulo de Tarso, o Rui deixou para nós aqui, no dia 1º do 7... Só fala mais perto do microfone, por favor. Aí. No dia 1º do 7, Ana Lúcia Peixoto. No dia 2 do 7, Regiane Almeida. No dia 2 do 7, Lincoln Senna. No dia 3 do 7, Ilza Leite. E no dia 3 também, Patrícia Félix. E eu tenho que a Elis da Silva mandou no dia 4, aniversário da Maria, neta dela. E no dia 6, da Geisa, sobrinha. Vamos lá aqui comigo também. Não, nós temos aqui o nosso ouvinte, né? Nosso vivenciano que ligou aqui, o Wilber Viana Marques, aniversariante de hoje, né? E temos também hoje, amanhã é dia 1º, né? Dia 1º, falando em WS Festas Embalagens. Isso. Não, eu estou falando dia 30, hoje é 29, né? Amanhã é 30, dia 1º. Exatamente. Dia 1º, quem faz aniversário, Walter Augusto, nosso amigo Walter da WS Festas e Embalagens. Falando aí da WS. Né? Então, o Walter faz aniversário, parece que vai ter uma festona, convidou todos os amigos para ir nessa festa dele. Dia 1º também, quem faz aniversário, Rosa Maria, lá do Jefa. E dia 5, quem faria aniversário, está fazendo aniversário, né? Que está lá no plano espiritual, nosso irmão Helder Bastos. Dia 5, faria aniversário. Dia 30 de junho tem a Rosana Pulsino também. É da, casa da Marcela. É. Uhum. Deixa eu ver mais alguém aqui também. E também tem a gente não pode deixar de esquecer o aniversário de desencarne de Chico Xavier, né? Que nem o Claudio Yurt colocou aqui, né? Lembramos que amanhã, dia 30 de junho, faz 23 anos de desencarne do nosso Chico Xavier. E também, muitas saudades. E aí comemora também a Claudio lá de Uberaba. O último título de pentacampeão da seleção brasileira. No começo o Rui falou que dia 29 era aniversário do primeiro campeonato, que foi em 1958. E dia 30 agora faz o aniversário do 5º campeonato. Chico, lembrando, né? Que Chico esperou todo mundo ficar, alegre, ficar feliz para ele poder ir quando o Brasil inteiro estava feliz, né? Tinha a diferença, né? De espírito. Legal. Até se importa até para o pessoal não ficar triste comemorando, né, o pentacampeonato exatamente no mesmo dia que ele faleceu, né? Desencarnou. Aqui já foi todo mundo. Não sei se você tem mais alguém aí. Não. Do nosso lado aqui também. Então, vamos para o sorteio. Então, com um oferecimento aqui da livraria Casa do Caminho, né? Que apoia a gente. Lembrando que a livraria agora tem um site, né, para compra online, né? Que é a livraria da Casa do Caminho. lojavirtualnuvem.com.br. Então, quiser prestigiar, não quiser falar com o Mário Vinhas, é só entrar então no site. Olha, meu, se acertar o site, já tem direito de ganhar um livro? Se acertar o site, é enorme, né? Uhum. Livraria Casa. Eu vou criar um link mais fácil. Vou colocar vivenciaespirita.org/livraria Casa do Caminho. Uhum. Pronto. Ou barra Casa do Caminho, pronto. Uhum. Ou barra livraria, já vai mais rápido. Mas tem que colocar esse link aqui, eu vou colocar na descrição, acho que não está ainda, mas eu vou criar esse link aí para facilitar o link para a livraria. Então, lembrando que a gente está sorteando esse livro agora, Transgênero, né, de Carlos Baccelli, pelo espírito de Inácio Ferreira, né, pelo doutor Inácio, né, neste novo livro, né, através de diálogo simples em bosta o assunto que pode auxiliar melhor compreender a luz do espiritismo, tá? Então, vocês podem entrar também na livraria LEP e comprar, tá? LEP, lojavirtual.com.br, com 2E e 2P. LEP. Depois eu ponho livraria, o link aqui também. É livraria LEP. É L-E-P-P. Livraria Espírita Pedro e Paulo. Se o LEP a gente pode não lembrar, é a Livraria Espírita Pedro e Paulo, que é a livraria lá do Carlos Baccelli, lá de Uberaba. Isso. Então dá pra entrar aí e comprar. E quem ganhou, né? Rufe aí os tambores, né? Vou colocar aqui o som. Ah. sortear agora, hein? Pelo sorteador. Daniel Melo que entrou aí, ligou pra gente. Colocamos aqui o nome de todo mundo aqui no sorteador.com.br, né? Então, foi quem ganhou o livro. Daniel Melo pode buscar o livro ou lá na... Ah, a gente podia ter deixado com o Rui, né? Acho que não sei se ele frequenta lá... Oh. Ah, não, ele é do Ismael, né? O Daniel Melo? Daniel Melo? Não lembro não. Agora. E... É, espírito que desce tudo quanto é santo não, também. Não, não é do Ismael. Mas a gente deixa depois no, na livraria Caso Caminho. Ou o Daniel liga pra gente aí se quiser buscar aqui também. Se for do Paulo de Tarso, o Tião leva. Se for do Paulo de Tarso, o Tião leva e deixa lá. Então, Daniel, depois deixa a mensagem aí pra gente. Se quer deixar aqui ou quer que a gente deixe lá, tá? Mas vamos agora para a hora da dica, né? Hora da dica. Vamos lá. Fábio. Então a gente deixa aí para você, a gente tem mais algumas perguntas aqui, a gente vê se a gente vai pro final mas, e passa elas se dá tempo, mas se você quiser deixar já uma dica de um livro sobre o assunto, ou uma série, uma coisa que você queira deixar de dica para os nossos ouvintes. Espera aí que eu não estou te ouvindo, agora estamos te ouvindo. Pode falar. Tudo aquilo que eu comentei, na realidade, foi uma solicitação do Dr. Arthur Neiva, nosso benfeitor espiritual, para que a gente escrevesse um livro que chama-se Medicina do Além, justamente para que as pessoas pudessem ter noção do que acontece com relação à fisiologia das curas e cirurgias espirituais. Então, eu sei que fui eu que escrevi, mas de qualquer forma é uma sugestão. Mas eu tenho outra. Qual que é o nome do livro que você quer? Qual que é o nome do livro? Medicina do Além, né? Medicina do Além. Já está aqui, já. Isso. Tá. E tem um que eu recomendo, que na verdade foi muito importante para meus estudos, que é do Chico Xavier. Leis de Amor. E é do Chico Xavier e foi ditado pelo Emmanuel. Esse foi publicado a primeira vez em 1963. É um compêndio para se entender porque a gente adoece. Lei de Amor. Leis de Amor. De Amor. Deixa eu, mano, colocar aqui também para o pessoal. Vou colocar, tem até a versão em inglês, olha só. Legal. Vou colocar aqui para o pessoal, tá? É pra gente falar alguma coisa ou você tá procurando alguma coisa aí? Eu tô colocando um livro aqui, tô pegando o link aqui. Isso, mas não dá pra ir pra outro evento? Vamos lá. Vamos. Coloca pra gente a inteligência artificial de hoje. Vamos. Só tô jogando o link aqui pro pessoal. O Tião tá chamando você ali na porta, não sei o que é também. Então toca aí, Jorge. Toda semana, Fábio, o Rodrigo coloca o tema aqui na inteligência artificial para ele dar um desenho para a gente, dar uma figura aqui para a gente. Ele vai colocar aqui agora para a gente ver, né? Não é o Ed Moreno, não, mas é a inteligência artificial também. então também não é o Ed Moreno, né? Nesse sentido. É. A gente pega no pé do Ed, coitado. Vou colocar aí no... Não sei se está na internet, mas o CD é fora de série. Que é música tudo relacionada ao Raul Seixas que ele coloca. Só que a voz foi trabalhada por inteligência artificial, né? Mas as letras são maravilhosas. E ele tem uma voz tão, tão boa, tão bonita do Ed, né? Ele sabe cantar tão bem. É uma escolha dele, né? ele colocou outro intérprete. Na verdade, o que a gente mais gosta é de ouvir a voz dele. É. Não é nem as letras. É porque, brincadeira, Ed. Porque olhando para a voz dele, a gente não precisa olhar para a cara dele, né? Olhando só a voz. O que a gente mais gosta é da voz do Ed. Voz, aí ele nos Como é que fala? Nos tira isso, né? Uhum. É quando você ouve uma boa música, para você ouvir, você fecha os olhos para sentir ela na alma. É, então... não, o Ed cantando é espetacular, né? Aí eu, falo para ele, eu adorei a letra, mas podia ser melhor se estivesse na tua voz. Uhum. Então, olha aí, essa é a imagem que foi criada pela inteligência artificial. Não dá para ver muito direito aqui, mas vocês conseguem ver no Instagram do Vivência. Então entra aí agora no Instagram, Vivência Espírita, tudo junto. Vocês vão ver a imagem já criada. Curte lá. Curte o YouTube aqui também. Deixa o seu like aqui no YouTube. Lembrando de se inscrever no nosso canal. É, mas a gente já colocou a imagem lá no nosso Instagram. O que, que você achou aí, Jorge? Muito legal. Gostei. Parece aí os corpos uhum. e a parte... Cada corpo também tem uma cor, né, Fábio? Vamos fazer as últimas perguntas antes da gente encerrar? Ou vamos já para o encerramento? Não, não dá mais, não, Rodrigo. Vamos pedir desculpa aqui para as pessoas que não dá mais para fazer, né? Já estou muito em cima. Já falta 15 minutos. O pessoal precisa ir para casa. Aí desculpa aí, pessoal, mas hoje teve muita pergunta. Se a gente continuar fazendo pergunta, aparece mais pergunta do jeito que está hoje aqui. Do jeito que está, né? Aqui embaixo, acho. Então a gente pede desculpa, agradece imensamente pela participação de todos. Rodrigo, quer se despedir aí? Sim. Então já comento aqui o resultado da enquete que a gente colocou aqui. Houve 97 votos. A gente perguntou, perispírito é alvo principal das cirurgias, da medicina do além, nas curas espirituais? E 92% falou que sim e 8% acha que não. Que não é alvo, né? Então a maioria acredita que sim, dos 97 votos. E a gente deixou o livro também, falando em Medicina do Além, o livro do Fábio, né? Vale a pena. Entra aí pela Amazon, se vocês comprarem pela Amazon, ajuda também o programa, tá? Então, mas entre, vale a pena ler o livro que o Fábio escreveu aí sobre os trabalhos aí do Recanto e também do trabalho do Edson, que vai acontecer na semana que vem, já lembrando, dia 5. Isso. Aqui no SEAC, em Jacareí, CEPAC. CEPAC de Jacareí. Pega o endereço daí. Então, o endereço é Travessa Catarina Magela Ramos, número 52, lá em Jacareí, na Grande Jacareí, Vila Zezé, CEPAC. Né? Então, entrando, começa às 7 horas da manhã, no sábado, dia 5. Exatamente. E o Edson estará conosco aqui dia 6, o médium de cura lá do Recanto Luz e Mancheila, que vai fazer o trabalho lá em Jacareí, que é lá da instituição onde o Fábio é presidente, né? O Fábio dirige. Então, o Edson estará conosco aí, continuando esse papo. Agora ele vai mostrar muito o lado prático, né? Como que acontece as cirurgias, né? Como que é interessante essa ver da pessoa que faz o trabalho do médico, que faz o trabalho desse lado. Então, essas perguntas que você tem, dá até para aprofundar no lado prático, como acontece mesmo a gente falando aqui com o Edson na próxima semana. Carlinhos? Vamos agradecer a companhia dos vivencianos neste domingo maravilhoso. Esperamos que tenha tido o entendimento que precisavam sobre os questionamentos que nós temos sobre mediunidade, sobre a fisiologia das causas espirituais. E desejamos a toda a família vivenciana um ótimo domingo em família, com seu macarrão com frango, o seu cardápio preferido, mas que seja sempre em família, que é a base da nossa sociedade. Fiquem na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Então, como sempre, nós vamos encerrando aqui também com a mensagem do livro Palavras de Luz, de Emmanuel e Chico Xavier. A mensagem de hoje, do dia 29 de junho. Queiramos ou não reconhecer a verdade, estamos mergulhados no oceano da energia divina, tanto quanto o peixe dentro d'água. Você já pensou atenção que sempre as mensagens são parecidas com o tema? Né? Sim. Hoje é a mensagem do dia 29 de junho. Essa mensagem está no livro Encontro Marcado, capítulo 5, Renovações. Mais uma vez, então, vamos agradecendo a todos vocês pela participação, né? Pela compreensão de não dar tempo da gente fazer todas as perguntas, mas o horário já está estourado. Só para ter uma ideia, quem não sabe, nosso programa é das 8 às 10, mas já são 10h50 já, né? Por isso que eu coloco lá, aproximadamente 8, aproximadamente 10. Então, por isso que a gente não já tem que encerrar, né? Então, a gente vai agradecendo a todos pela participação, pelas perguntas, pelas colocações. Para a gente é bastante importante. Se vocês puderem Se vocês puderem clicar aí no positivo, né? Dá um like aí pra gente. Se vocês puderem compartilhar os programas, se puderem falar para as pessoas para assistirem mais, né? Tem muitos programas interessantes aqui dentro da nossa grade aí. Também está tudo lá registrado no YouTube, é só entrar com muitos temas interessantes que tem aí. E a gente conta com a participação de todos vocês todos os domingos aqui a partir das 8 horas da manhã. Fábio, a gente te agradece bastante a sua participação. Queríamos pedir para você fazer as conclusões finais e uma prece. Você, no começo do programa, disse que estava com tosse e já pediu desculpa antes. Você não tossiu nenhuma vez, então espero que não seja agora na hora da prece também. Tá bom? Mas o efeito está acabando, porque eu já percebi que quem estava perto aqui já não está tão perto. Já era. Já sinto a garganta toda irritada de novo. É porque eles têm tempo, eles têm o horário deles, então deu o horário e foi embora, porque tem outras atividades. Bom, eu queria agradecer pela oportunidade de ter participado. Espero, de alguma forma, ter sido útil com nossas interações aqui. E quero agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, pelas oportunidades, pela vida que Ele nos concedeu. Nós existimos, né? Graças a Ele, graças ao pensamento dEle. Quero agradecer também ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso guia, nosso mestre, pela bênção de ser nosso governador, nosso irmão mais velho, e que vai nos conduzir aos mundos celestes, quer a gente queira, quer a gente não queira. E agradecer a toda a espiritualidade, porque, na verdade, o que nós conversamos hoje é fruto de tudo aquilo que a espiritualidade nos ensinou, né? Através dos espíritos, através da codificação, através de Emmanuel, através de André Luiz, né? E graças a eles, a bondade que eles têm para conosco é que nós estamos aqui, nesse momento, conversando. E eu queria terminar com uma Ave Maria. Eu sempre gosto de terminar com uma Ave Maria. Então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso decesso. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Tá boa a música aí? Tá bom. Deixa eu ver se ela entra. Solta o som aí. Não, o som está rodando aqui. Não. Só um minuto, gente, que a gente está tendo uns probleminha técnica aqui para soltar a música final. Vou entrar numa música aqui e colocar ela sem como é que fala? Sem olhar muito qualquer, certo? Se quiser eu solto aqui também, eu vou soltar a música aqui. Pode soltar. Na realidade sumiu, acho que é o... Vivência Espírita. Fiel servo, instrumento de Deus, fosse exemplo de amor. Força amiga que ergueu corações mergulhados na dor. Ocupou suas mãos dia e noite em nobre missão de trazer mensagens do além de caridade e perdão. Ensinou que embora não possamos no tempo voltar, sempre o momento ideal pra se recomeçar, de trilhar pelas pedras espinhos em busca de luz, da paz que só gozam aqueles que

convidando todos vocês para um novo encontro. No próximo domingo, às 8 horas da manhã, aguardamos vocês.